Vamos lá, pessoal. Queria deixar uns recados rápidos aqui antes de soltar o que com certeza foi até hoje o mais estranho e épico episódio do Exadoff. Primeiro, queria dizer que esse foi um ano de merda, mas eu tô aqui mais ou menos inteiro ainda. Agradeço a todos e todas que me ajudaram, acreditaram em meu trabalho e demais blá blá blás que me impediram de enfiar o dedo do Kong no cu e rasgar. Vocês são muito importantes para mim e vocês sabem quem vocês são, eu não preciso nomear cada um. Segundo, para dizer que eu preciso de férias, então esse aqui é o último episódio do ano. Muita coisa para resolver, muito pouco tempo para fazer tudo e o dedo do Kong ainda aponta para mim de vez em quando se eu não meter o foco nessa porra de vida. Em janeiro eu espero voltar, inclusive com novidades. E já que eu tô falando de novidades, entre elas estará a criação de um canal exclusivo no Telegram para padrinhos e PicPayers. Ao invés de ficar perdendo tempo mandando e-mail dos episódios antes de entrarem no feed, eu vou soltá-los lá. Fica mais fácil para todo mundo e afinal, quem é que checa e-mail ainda? Dito isso, além de receberem pelo referido canal os episódios antes, também receberão um novo podcast. Sim, é isso mesmo, um podcast somente para padrinhos e PicPayers chamado Diários da Camisa de Força, trazendo recomendações e mídias ao alcance de um clique, bem no estilo teatro escuro de coisas que não se encontram por outros meios. Tava devendo essa ideia já faz um tempo. Aliás, os boletins de próximos episódios também sairão nesse canal. O resto vocês já sabem, continuem compartilhando, comentando e tralalá, continuem correndo atrás e conhecendo a Infinity Tour, que é a grande apoiadora há 3 anos, junto dos padrinhos e PicPayers, e sem a qual eu não estaria aqui ainda. Infinity Tour, amor por vocês sempre. E como todos e todas já sabem de cor sobre o que, é que esse episódio trata, tendo que é a porra do título, eu diria que foi um marco estar presente na ocasião. Então assim, espero que apesar do ano merda, 2020 chegue com boas notícias. Nem que seja só uma, para contrabalancear o buraco fétido que 2019 nos deixou. E no mais, vocês sabem, né? A vida pode estar uma merda, mas é só a gente rasgar a camisa e berrar pro mundo todo. Estamos começando o primeiro e possivelmente talvez único prêmio Podosfezes 2019, onde temos 2 mulheres, 3 homens e 1 mentecapto que sou eu para decidir as melhores categorias de podcasts e episódios de 2019. E para começar, eu gostaria muito de apresentar os integrantes deste corpo maravilhoso, este corpo sarado e bem torneado de jurados que temos aqui. Começando da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós temos Emerson Alves do DQC. Se apresente aí, brother. Olá, eu sou Emerson Alves, o host do DQC. Estamos aqui para votar e decidir os melhores da podosfera. Não os melhores, né? Estamos aí. Melhores da podosfezes. Em seguida, nós temos Nova Geek, uma divulgadora de podcasts no Twitter, uma conta do Twitter, um perfil do Twitter para divulgar podcasts. Se apresente, minha querida. Eu que estou de dentro de um carro. Pelo jeito. Eu sou a Nova Geek, eu divulgo podcasts. Sempre que vocês quiserem é só me chamar lá e falar o podcast de vocês, que eu falo sobre o podcast da semana. E é isso. Muito bom. Nós temos também Lica Moon do Omega Cast. Se apresente, minha musa das professoras goianas. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, eu sou aqui, Lica Moon, do podcast Omega Cast, mas aqui eu já estou como gurada e pensador louco hoje, pra mim, você é assim. Sensacional! Nós também temos nossa cota de argentinos aqui, Julian Cassino, o mestre do melhor podcast de storytelling da porra do fucking universo. Por outro lado, por favor, se apresente, apesar de eu já ter feito quase teu jabá inteiro. Que passa? Eu estou aqui não mais como um gajinha de River Plate perdedor, eu estou aqui como podcaster. Boa noite a todo mundo. E estamos aí, vamos empurrar essa podosfezes, seja lá pra onde. E eu gostaria de empurrar, né? O sexto participante, mas ele teve uma súbita queda aqui, vamos ver o que aconteceu. Sendo o bom arrombado que ele é, o Leozão Nocete acabou de cair, ele é o Leozão Nocete do Doublecast. participante agora no momento, representando o perfil Podosfezes no Twitter, porque o oficial do perfil Podosfezes, infelizmente, isso aqui não é piada, é uma coisa muito triste, ele era para participar hoje aqui, mas um amigo muito querido da vida dele faleceu hoje e ele não teve tempo, nem moral, nem condições de participar, então ele chamou o primeiro arrombado que estava na lista, esperamos que ele volte aí, que é o Leozão Nossete do Doublecast. Mas então tá, a questão é a seguinte, eu vou explicar para todo mundo porque teve muito desvio do pessoal não saber do que se trata esta porra. Vai funcionar da seguinte maneira: nós temos três categorias, podcasters, podcasts e episódios. Cada categoria vai ter 5 prêmios cada, cada um de nós aqui vai escolher um participante para ser elegível ao cargo de receber o troféu, o prêmio. Ó, o Léo escreveu alguma coisa aí. Passou um pouquinho. Emerson, coloca ele no chamado. Voltou. Olha aí, voltou. Aê! Caralho! Negócio. Com cocôzinho e tudo. Sim. Isso aí, pessoal. Estou aqui. Agora eu. Eu fui atualizar. Na verdade, eu fui sair da página e eu fechei sem querer. Eu sou um imbecil. Mas isso todo mundo sabe. Isso todo mundo sabe. Sem querer, tá bom. Exatamente. Obrigado. Já que eu fiz a tua apresentação, você finge que eu não fiz e se apresente aí pra galera, por favor. Bom, eu cometo atrocidades lá no Doublecast e hoje estou aqui representando o perfil Podos Fezes, o nosso amigo Danilo, que faz o Doublecast comigo, ele não tá aqui hoje, um amigo nosso aqui da cidade, um grande guitarrista aqui da cidade, acabou falecendo, né, e o Danilo foi até lá, como era mais próximo, né, e eu tô aqui para representar, então, a Podos Fezes. Muito bom, olha. Temos a presença aqui de Sinister Kid, que escreveu que podcasters é igual a podcasters preciarizados. Temos também Frank Santiago Carvalho Soares falando, votem no Vai de Retro. Bem melhor agora, então vamos começar. Começando a categoria para podcasters. Primeiro prêmio será risada mais MP3 em 18kbps é sempre igual a esta porra. Começando de cima para baixo. Emerson, e por favor, alguém vá anotando aí para a gente saber quem vai ganhar. No final, vão anotando os votos aí. Acho que o Julian, do outro lado, pode fazer isso. Emerson, em quem você vota? Mas tem que dizer, tipo, eu voto e por quê? É por afinidade. Não, explica, porra. Não vou assim. Vou explicar, é claro. Sim, vai parecer tendencioso, mas quem conhece sabe. Eu estou aqui defendendo uma causa que é real. Ela que já foi titulada como Arlequina da Podosfera. Não tem risada mais gostosa do que da minha senhora Cristiane, que agora sim não é nepotismo, porque ela está no Papo de Calçada. Meu voto vai para Cristiane do Papo de Calçada, porque a risada dela pode ser até em 5kbps, é uma delícia. É uma coisa incrível como é que o amor funciona, né? Cristiane tem aquela risada que parece que alguém tá esfregando a prancha de isopor no azulejo. Parece aquela cuíca que travou e fica repetindo o som. Maravilha, tá ótimo. É uma delícia, rapaz. Aquilo à noite, não então. Se ele não botar nela, ele não dorme em casa. Vai dormir no sofá, tá ok? Algumas pessoas têm medo da morte, né? Algumas pessoas escolheram ser felizes. Outras casaram. Outras escolheram casar. Eu resolvi casar, entendeu? Olha aí, Rosane Paula acabou de falar: alguém vai dormir no sofá? Não, muito pior, vai dormir com o Mike, que é o cachorro tarado deles. E nós temos a presença de Jorge Augusto lá no Animesphere. Prosseguindo, Nova Geek, quem você escolhe para representar essa categoria para você? Greg Pedrosa, do Nerd Show. Eu acho que não é muito conhecido aqui. O Nerd Show é um podcast mineiro. E o Greg Pedrosa tem uma risada muito peculiar. E eu voto nele. Excelente. Repita o nome para o secretário, por favor. Greg Pedrosa. Muito bem, muito obrigado. Muito bom. Prosseguindo aqui, Léo Nossete representando o Poros Fezes. Quem você escolhe como risada MP3 18kbps sempre igual, que você gostaria de escolher? Rapaz, difícil, hein? Muito difícil. Eu vou votar no Yuri, que eu ouvi a risada dele algumas vezes e é extremamente desagradável. Então vou votar Yuri Brawley, Yuri Brawley do Monte Terra, isso. Eu diria até que tudo nele é desagradável, mas a gente deixa isso pra mais pra frente. Olha aí, o Papo Aberto chegou, avisando que tá no ar, e o Felipe Canella apareceu também. Não tá entendendo nada. Olha lá. Felipe Canela, lá do Papo Canela, um dos melhores podcasts sobre futebol do Brasil e do Papo Canela. A gente também não tá entendendo nada, viu? Fica tranquilo. É assim que é melhor. É igual. Então vamos lá. Lica Moon, quem você escolhe pro prêmio risada mais monótona da podosfera? Eu vou escolher a risada do Douglas Ganso. Pelo conjunto da obra, né? Porque eu falei, quando ele tá falando, dá vontade de entregar um respirador ali pra ele, né? Porque parece que algum momento ele vai parar. Eu quero deixar aqui, o Emerson, ele tá desclassificado, porque ele tá concorrendo, mas essa risada dele de Opala, de Opalão 70 é muito bom, né? Que você faz... Nossa, olha aí. Acabamos de definir Emerson Alves DQC tem a risada mais calhambeque da podosfera. Eu fui desclassificado porque eu tô aqui, mas se vocês quiserem votar em mim, eu aceito. Não, tem problema. Tá, eu acho, eu quando tiver categoria que eu me engajo, eu vou votar em mim mesmo, quero que se foda. Oh, opa! Pessoas, na verdade, quem manda aqui é os ouvintes, né? O pessoal ali que vai dizer. Se vocês quiserem que a gente coloque outra pessoa aí que não tá na lista, vocês coloquem aí, que a gente vai colocar pra votação. Olha aí, quem chegou nos comentários também foi Thiago Trabuco, o grande Trabuco da podosfera. Acabou de chegar. Boa noite, meu querido. Rodrigo Novaes também chegou aí nos comentários. Aê, amor! Peraí, olha aí. Ah, esse aí é teu? Esse Pokémon é teu, então? Esse Pokémon é meu, peguei. Olha ele, apareceu. Esse Pokémon é teu, é ótimo. Ai, ai. Muito bom. Temos Anderson Silva também. Vamos lá. Julian Catino, quem você escolhe para detentor dessa risada, a risada mais monótona da podosfera? Bom, eu tinha dois nomes, mas vou votar em um deles, que seria... a Tata Finotto do PQPcast, porque ela dá risada e não tem graça, mas eu acabo rindo só pela risada dela. Excelente. E os cachorros não gostaram da votação. Quem é que tá espancando o cachorro aí? Eu voto no cachorro. Dessa vez não sou eu, juro. Muito bem, para terminar então, eu gostaria de apresentar a minha eleição para membro dessa categoria, Jorge, lá do Anime Sphere, que tem aquela risada, a risada que parece aquele violino velho desafinado sendo esfregado sexualmente por um arco, assim. Então vamos lá, todo mundo votando agora, entre quem, quais foram os eleitos até agora? Nós tivemos Jorge Augusto, nós tivemos Tata Finotto, nós tivemos Douglas Ganso, Yuri Brauli, Greg Pedrosa e Cristiane. Pim! E o Leozão caiu de novo, feito belo arrombado, é um pó das fezes mesmo. Um dia vai ter a internet no Rio das Pedras. Então, a Bruna da S, lá do Pop de Calçada e do Barulho do Daes, o blog Barulho do Daes. Chega aí, meu amigo, e comente. Olha então, que boca de urna, a Cris tá pedindo que eu vote em mim. Olha aí. Ela tá pedindo no chat e tá apertando o meu dedão no pé com o alicate. Nossa. Ah, o nome da tua bola esquerda agora é dedão, é isso? Pelo bem do meu dedão, por favor. Ah. Cristiano. E hoje pelo também, bem do meu dedão. A gente precisa arrumar esse negócio de foto para os próximos. Olha, votem aí. Yuri, a Cris. Votem. A Cris votou nela mesma também. Pode, estamos empatados um a um. Ó, o Yuri Sandro votou nele também. Sim. O Sandro Nascimento votou no Yuri. Olha aí, acho que já temos alguém despontando aí na frente. Minha boca de urna tá valendo aí, ó. Rodilson votou na Cristiane também. Vou de Emerson. Beijo, Rodilson. Você é o cara. Salvando minhas bolas. Thiago Rosas do KRM também votou na Cris, ó. Temos categoria de nome mais bonito? Esse saiu na frente, hein? Boa, pode crer. Como chama o cidadão? Rodilson cidadão? Silva. Rodilson, bonito nome. Rodilson é legal, cara. Belo nome, ó, Deus. Alguém quer te comer. Ou quer te conhecer. Canela, eu vou colocar um jazz quando sair no formato do Exadoff. Por enquanto, não. Ó, Rogério B. de Miranda votou em Tata Finotto. Alisson Bárbara, do Profissão Perigo, acabou de votar no Yuri Monge. Tá, Yuri então tá com 3 agora e Cristiane com 3, é isso? Olha aí. O Magarek acabou de botar no monstro. Eu conto Cristiane com 4, Yuri com 5, Douglas Ganso com 1, Tata Pinoto com 1 e Jorge Augusto com 1. A Tata aqui, ó, 80 watts é Priscila Armani na Tata, hein? Então, se o Xi votou, tá, eu concordo. Eu concordo. Oi? Se o Xi votou, eu concordo com ele. Sim. O Xi é Dani que votou na Cris ali, ó. Também, ó. Tem mais, mais um voto igual. É que eu estou com a contagem e não consigo ver ao mesmo tempo os votos. Tá. Vocês precisam me falar. Eu tenho o Bruno também, votou na Cristiane. Mas o pior é que a Felipe, gente tem que ver. Felipe Canela votou em Ganso. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um cronômetro aqui e eu vou votar em 30 segundos para acabar as votações, porque senão isso vai se estender eternamente. Ai, meu Deus! Gente, vota quem aí, já votou não vota animal. Mais, senão a gente se perde. É, senão a gente se perde. Eu não sei mais quem votou mais. Tem um boliviano cantando aí, não, Frank. É um argentino e ele não está cantando, ele está sofrendo. Contando, sou. Contando. Não tem 0800, Edson. A gente é podofezes, meu amigo. É, podofezes não tem, não tem nem o. Ô, Márcio, nem é uma zero... vez só, caralho. Como que era? 0501, 0901, como que era? 0900, cocô. 011-1406, você liga agora, você escuta o espírito do Rodolfo Bottini mandando você votar. Isso. Ligue, ligue, ligue! Ligue já! 9, 8, 7, 6, 5. Acabou, porque eu cansei de contar. Pronto. Fechou a votação para a primeira categoria. Quem ganhou? Boa! O Alan acabou de dar uma ideia aqui, ó. Só um pouquinho. O Alan deu uma ideia aqui nas próximas votações. A gente coloca uma numeração e o pessoal vota no número. É uma boa, é uma boa. Mais um de cada. Eu vou abrir a votação aqui. Alguém pensou aqui, hein? Aê, você já trabalhou? Isso é mais assustador. Alan, você já trabalhou no McDonald's, né? É tudo por número. Eu quero o teu combo número 1, número 2, número 3. Então, mas na minha contagem, gente, está empatado. Na minha, teve um voto aqui que deu. Que desempatou. Pronto, vamos pro VAR. Isso, chama o árbitro de vidro aí. Árbitro de vidro. Eu tenho 5 para Cristiane, 5 para Yuri e Braulio, 2 para o Ganso, Tata Finotto 3, Animes Filho 1, Jorgito. Eu também tinha contado 5 para Cristiane também. É, 5 para Cristiane, 6 para Yuri, 2 para Ganso, eu contei 2 para Tata e 2 para o Jorge Augusto. Daqui a pouco chega a OEA aqui para impedir a eleição aqui. Fazer nova eleição. Ó, Alan Benfica dizendo que às vezes minha categoria, histórias para rico acabou de entrar, minha categoria já foi. Você não tem uma categoria, mas talvez você se encaixe em uma. Em algumas. Vamos lá então, morte súbita. O primeiro voto aparecer aqui nos comentários leva. Vamos lá. Desempata aí, pesador. Uma. Você é o host? Porra, cara, por que eu não? Isso é muito tendencioso. Cristiane. Mas você não vale, Emerson. Você não vale, porra. Não. O Yuri também não. A Dani botou Cris. A Dani botou Cris ali, ó. O pera primeiro voto foi o segundo. Daniela Lopes votou em Cris. O monge. O. Não dá, mas aí o. Cadê? A Dani falou que o dela foi primeiro. O Maverick votou aqui, ó. É verdade. O Maverick votou no Yuri antes do coisa. Ele foi antes? Aqui, ó. Às vezes aqui apareceu o Maverick antes. Pra mim aqui também o Maverick foi antes. O Maverick então fechou a votação na primeira categoria. O primeiro vencedor, então. Yuri Braulio do Mongecast ganhou o prêmio como risada mais monótona e entediante da podosfera. Muito bom, cara. Parabéns, Yuri! Parabéns, Yuri Braulio. Suprabá, povo. Uma boa disputa. Suprabá, povo. Vamos lá, então. Segundo prêmio. Esse aqui é muito específico. O segundo prêmio, prestem atenção, é o prêmio... Prêmio faz uma piada ruim assim de novo que eu te deixo o braço. Esse é fortes concorrentes, hein? É, muita gente aí, hein? Vamos lá. Jesus! Emerson do DQC, quem você escolhe pra defender essa categoria? Cara, eu vou votar no cara que, bicho, ele é muito ruim na vida, na comédia e na existência. Roberto Moreira do Laranjada. Eu gostaria até que ele não existisse pra eu não ter que votar nele. Então, isso foi bom. Roberto, te amo. Beijo. Nova Geek, qual do teu voto vai pra quem? De novo, um podcast que provavelmente muita gente não conhece. Ela é muito hipster. Tiago, pro Diogo Rever, do Mosqueteiros. Cara, esse realmente eu nunca ouvi falar na vida. Não leve, galera do Mosqueteiros, não leve a mal. Mas isso é bom porque ouviremos. Exatamente. Ouviremos, é claro. Estamos aqui apenas não premiar podcast de merda com troféus de merda sobre categorias merda, mas também para difundir vocês. Léo Nocete, representando Pó das Fezes, quem você escolhe para representar essa categoria? Eu votaria em mim mesmo, pelo tanto de piada bosta que eu faço. Mas como me falaram que eu não posso votar em mim, então eu preciso pensar um pouquinho. Deixa eu pensar. Enquanto aqui, você pensa, eu vou pular. Lica Moon, faz a tua escolha aí. Ah, eu vou na pessoa que eu acho que é, pra mim, um maior concurso nesse processo, que é o Cláudio Dragão Dourado, entendeu? Que pra mim é o vencedor com o maior número de piadas merda por metro quadrado. Maravilhoso, Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast. Do Omega Cast. Ah, só uma coisa, gente, depois a gente vai colocar o nome de todos os podcasts citados aqui pra vocês poderem acompanhar o trabalho deles lá quando sair, né, no Exatamente. Exatamente. O pessoal tá perguntando. Julian Catino, quem você escolhe? Bom, esta é, acho que é a votação que tem mais concorrentes, né? Mas eu vou no óbvio, que é o Bruno Aldi do Los Chicos. Maldito, pegou o meu. Forte, fortíssimo candidato. Fortíssimo. Olha o Trabuco votando em mim aqui, ó. Eu acho que eu deveria poder votar em mim, porque eu sou realmente. É difícil. Então tá, eu não tenho como não fazer isso. Infelizmente, eu vou ter que apelar aqui e fazer uma eleição dobrada. Eu voto em Yuri Brawley do Mongecast, porque ele é insuportavelmente... Cara, eu tenho vontade de me matar quando ele solta uma piada. Eu votaria nele também, na verdade. Só que se eu votasse nele de novo, alguém ia achar que eu queria comer ele. Então, tipo, melhor... Eu sabia que eu ia votar nele. Peraí, mas tem alguém que não quer comer ele? Eu quero. Então, por isso, pega uma senha. Por favor, fica na fila. Você tá no fim aí, ó. Vamos pela fila. Então vamos Todo lá. Mundo começando quer comer. Começando Pera a votação. Peraí, que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou iniciar a votação. Olha, até posso explicar. O meu voto em mim mesmo, valeu? Não. Peraí, então. Sim, quem então é o número... votar peraí, outra peraí, pessoa. Peraí. Quem é o número um? Roberto Moreira. Eu vou escrever tudinho aqui pro pessoal. Vamos lá, para não ter problema. Votação. Eu copiei, ia colar aqui nos comentários, só não aparece para mim, eu não consigo. Não aparece aqui, ó. Roberto Moreira. Isso. Número 2. Dois é o Diogo do Mosqueteiros. Diogo. O 3. O 3 é o Cláudio, Dragão Dourado. Cláudio, Dragão Dourado. O 4. Bruno Aldi. E o 5, o Yuri Brown. Tá aí, faltando o Léo Nocete. O Léo Nocete ainda não escolheu. Vai. Não votei. Puta. Você não indicou ninguém. Enquanto isso, temos a presença aqui de Jefferson Guimarães, lá do Tenistas em Ação. Cara. Bem-vindo aí aos comentários. Boa. Vamos ver. Eu vou votar em um cara que ele faz algumas piadas ruins, pelo menos em algumas oportunidades que eu vi, que é o Nerdmaster. Porra, muito bom. Nerdmaster também é formado em piadas merdas. E eu aproveito. Mas não vota agora... nele, não, que eu não queria que ele ganhasse também, tá? Vota em outra pessoa aí. Agora presta atenção, pessoal. Eu vou iniciar a votação, vocês votem uma vez apenas no número. Tipo McDonald's, entendeu? Vai. 1, 2, 3, foi. Isso, cola no Alan Benfica, que colocou também os números certinhos. Alisson Max votou no 4. Rosane Paula votou no Nerdmaster. Rogério Miranga, 4. Número 1. Alan Negão votou 1. Anderson do Chorume votou no Roberto Moreira. Até agora vi 3 votos. Eu tô pegando aqui também, peraí. Garcia, Rodson, Bruno... Silva votaram no número 5. Bruno da S votou no número 1. O Yuri votou no 5 aqui, ó. Tô pegando. Alisson votou no 4. Eu tô contando os meus aqui. Vocês percebem que o Yuri votou nele mesmo de novo, né? De novo. O Xi votou no 4. Leandro Lopes Pereira, 4. Papo Aberto, 4. Rosane Paula votou 1. Ela falou mais uma vez. Acho que ninguém contabilizou. Isso, eu contabilizei. Tem 4 votos pro Roberto Moreira. Nem todo mundo tem Twitter, né? E a gente tá aqui no modo. Trabuco 5, Rafael 5, Rodilson 5. Eu tô contando aqui, pô. Deixar que isso aqui. Ele votou 13, cara. Votou 13. É. O Sinister 15 tá bêbado. Okay. Pessoal tá bêbada, né? Então. Sandro Nascimento votou no 6. Quando vocês pedirem pra parar a votação, eu encerro aqui e aí a gente. Eu faço a conta aqui. Então vamos lá. 30 segundos. 30 segundos pra acabar a votação. Olha lá, o Thiago Rosas votou no 4 aí. Sim. Votou no Audi. Tá tudo aqui. Estão empatados. Tô aqui com todos eles copiados, ficou mais fácil. Quem votar aí pode decidir. Vota aí quem não votou, seus arrombados. Valendo! Garcia, grande abraço pra você. Grande Garcia. Uma. Ei. Lembrando. Daniela Lopes votou no 1. Rosane Paula, anarquia. Anarquia, oi, Rosane. Assim que vocês encerrarem a votação, a gente faz a contagem aqui. Eu copiei 10, todos os números. 9. Com a carinha 8, das pessoas. 7, 6. Sim, acabou. Pronto. Deu. Ok. Só que o pesador sabe contar até 5. É o máximo onde eu chego. Votação encerrada. Peraí que eu vou contar votação aqui. Votação encerrada. Vou ler aqui os bonitinhos que eu copiei todo mundo. Então, o Rogério. B de Miranda, 4. 1 voto pro 4. 1, 2, 3 votos pro número 1. Voto pro número 5. Eu contei 5 votos pro 1. Não, eu tô indo na. Calma. Eu tô indo na sequência das votações, entendeu? Alô. 1 voto pro 4. 1, 2, 3 votos pro 1. 1 voto pro 5. Mais 2 votos pro 4. Tá. 1 voto pro número 1. Pode ir. 1 voto pro número 3. Pode ir. 3 votos pro número 4. Opa! 2 votos pro número 5. É quase um de hora em hora, Telecena informa. 1 voto pro número 6. Coluna do meio. Bingo! 1 voto pro número 5. Boa. 1 voto pro número 1. 1 voto pro número 5. Ela. 1 voto pro número 4. Já notaram que a Lika consegue fazer a voz da Ines Letier nos aeroportos, cara? Lindão. Atenção, passageiros, comunicamos para vocês agora que nós temos 1 voto para o número 6. Eu não sei o aeroporto. 1 voto para o número 4. E só. Os outros repetiram. Então vou fazer a contagem. Vou salvar tudo aqui para dar real depois. Diogo não teve votos. Cláudio Dragão Dourado, 1 voto. Nerdmaster, 2 votos. Empatados com 5 votos, Roberto Moreira e Yuri Braulio. E o grande ganhador, Bruno Aldi, com 8 votos. Parabéns, Bruno. Nada mais merda da Podoteses. Você é ruim, bicho, mas é ruim. Parabéns, Bruno. Você, pra você ser ruim, tem que melhorar o mundo. Por isso. Exatamente. Bruno Aldi, nota 10. Nota 0. Bruno Aldi. Ganhou o prêmio pó das fezes, né? Querem cédula. Não vai ter cédula aqui, não, tá ok? Bruno Aldi, que foi o responsável por me inscrever no iTunes, porque eu não estava no iTunes quando eu comecei a fazer podcast. Grande Bruno Aldi. Vamos lá, terceiro prêmio. Prestem atenção, a categoria é. Terceiro prêmio, passa longe da cararra do tema, mas se safa nos 45 do segundo tempo. Ou seja, aquela pessoa que quando vai responder uma pergunta simples, faz aquele desvio lá na puta que pariu em Quixeramobim do Norte pra voltar e responder sim no final. Puta, posso votar já? Bamones. Peraí, calma. Calma. O Léo Nocete atropelou a ordem aqui, está votando em Rodrigo Bamondes do Confiante. Isso. Ah. Ok. Vamos lá, diga seu eleito. Olha, eu vou votar novamente no voto feminino, vou votar na Maria Laura do Justa Causa Podcast. Boa. Essa pessoa que ela quando ela começa lá, ela tem umas tiradas excelentes que você acha que vai vir uma filosofia tal e do nada ela se perde completamente. E depois ela volta. Mas muito certo. Nesse meio tempo aí as coisas ficaram. Mas peraí, o que ela tava falando? Olha aí. Temos a participação agora nos comentários de Kilton Fernandes, lá do Metal Mantra, cara. Grande abraço pra você, cara. Grande Metal Kilton. Foreves. Grande Kilton da massa aí. Chegando. Nova Geek, é contigo. Quem é o teu eleito pra esse terceiro Milha prêmio? Também outro podcast que eu acho que ninguém conhece. É qualquer um do cast do Dumbcast, mas como eu tenho que falar o nome, eu vou falar o Jack. Jefferson. Ah, o Jeff. Penistas em ação. Não. Deu um pouco. Qual é o nome do podcast que eu não entendi? É Dumbcast. Dumbcast. Boa. Parece o nome de podcast dirigido pelo cara lá do Debi Lloyd, como é que é? O Jim Carrey. Isso. Excelente. Dumbcast. Léo Nocete já escolheu. Licamon, você. Já votei. Tô aqui com duas possibilidades, né? Vamos ver aqui, só pode escolher um. Eu vou no máximo, tem dois aqui que fazem isso, que são incríveis. Eu vou votar no Anderson Negão do Chorume. Puta, né? Eu pensei que o Chorume era o concurso. Eu vou mudar meus votos aqui. Eu vou votar, porque ele é um. Gente, eu vou ter que dar uma saída rápida, que tá dando uns picos de luz aqui, vai atrapalhar a gravação, eu já volto. Tenta aí, enrolem um pouquinho que a gente já volta. Só um instantinho. Vamos cantar. Voltamos após os comerciais. Isso, cantem umas canções que eu já vou. Julian. Muito bem, vamos discutir a votação aqui. Se vou tá fazer uma pergunta pro puta que pariu do Julian. Eu peguei a sua indicação, Julian. Por acaso. Sim, você pegou. Eu tinha Anderson Negão. É, tem outro cara. É, eu tenho que procurar o nome, porque eu nunca lembro o nome. Eu acho que chama Yuri também, mas é do Tambacast. Se votar sendo Yuri de novo. Deixa eu aproveitar que eu tenho dois nomes aqui. Se quiser, eu posso trocar. Deixa eu aproveitar que o pensador saiu. Não, deixa assim. Deixa o Negão. Tinha colocado que a gente ia pegar o nome do pessoal dos comentários, né? A gente não tá pegando o nome de ninguém. Quem? Eu tô tentando entender aqui. O pessoal dos comentários tinha votado em mim na outra categoria. Não é um orgulho. Porque isso prova o mau trabalho que eu tô fazendo. A voz do povo é a voz de Deus. Eu acho válido. Se o povo se unisse, se tiver pelo menos nos três comentários com o mesmo nome, a gente coloca na votação. Acho justo. Escreve aí, quem que vocês acham que é essa categoria aí, que eu nem lembro o que é? Qual que é mesmo? Vocês têm 20 segundos pra colocar o nome de uma pessoa pra entrar nessa categoria. Qual é a categoria mesmo? A categoria é Passa Longe da Cararra do Tema, mas se saca nos 45 do segundo tempo. Ou seja, aquele cara que viaja e no final. O Marvel tá votando nele mesmo, olha. E no final volta. 20 segundos, contando no cronômetro. Se tiver algum nome que tiver três vezes iguais, a gente coloca na votação. Outro nome que eu não ia colocar, o que eu não ia colocar se fosse Anderson Negão, que seria a minha primeira opção. A segunda, eu peguei aqui, é o Ícaro Robson, do Tambacast. Ícaro Robson, do Tambacast. Anotando aqui. O Yuri falou Leandro Pereira do Ergo. Voltar aqui no José Augusto. Ele é tão focado. José Augusto é um bom cantor, né? O problema do Leandro é quando começa. Vinha pra cá, aí ele dá uma volta. Isso é muita sacanagem a pessoa não poder votar em si mesmo. Porque, porra, quem é mais aleatório que o DQC? Brasil, brother. DQC começa uma coisa e vai pra outra coisa completamente diferente, porra. Isso é praticamente a nossa marca. Ó, eu concordo com o Rafael Thompson que o Gabriel Divan também dá uma volta, uma viajada. Que às vezes até o convidado se perde. Quem que é o Thair de Souza, irmão? É tio de quem? Tem razão. Ah, o Emerson tem razão. Teve Ordem, quer dizer que ele tava tentando manter uma ordem, mas não tava, não. Não tem como, não tem mas como. Não é ordem, é o Zadoff, não tem ordem. É o Zadoff, é. Zadoff é isso aí. Vocês estão no podcast do Pensador, louco, vocês querem ordem, porra? O Frank Santiago que falou do Sérgio Cortella, bom, eu acho que ele dá voltas, mas ele fala coisas importantes também. Olha lá, Altair é do Naruhodo, caralho, que nome, hein? Nome de mas tio. O Altair, o Garcia, pode até ser, é grande, mas né? É mais objetivo, que ele fala muito, né? Mas é só um podcast pequeno e o Naruhodo é grande. É verdade. É só podcast pequeno, então pau no cu do Altair. Boa. É isso aí. Forte abraço. Forte abraço. Naruhodo, olha lá, o pessoal já reclamando. Bruto, lá. Aceita o pensador aí, Emerson. Tá querendo voltar. Pensador. Aceita aí. Segura aqui. Tá, oh, tá fumando. Segura aí. Vou aceitar ele agora. Vou aceitar ele agora. Ele tinha saído do coisa? É assim, gente. O Naruhodo não merece um povo de fezes, vai. É muito grande pra estar aqui. Voltamos o compensador louco. Opa, muito obrigado aí, desculpem, começou a dar umas piscadas de luz aqui, começou a dar uns defeitos aqui na gravação, mas estamos de volta aí. Mas eu tenho os números aqui, pensador. Primeira opção, Bamondes, segunda, Maria Laura, Justa Causa, terceira opção, Jefferson do Dumbcast, 4, Anderson Negão, 5, Ícaro Robson do Tambacast, 6, Leandro Pereira. Ícaro Robson é bom também. Ah, eu acho, ele dá uma volta, maravilha. Cara. E o número, e quem é o seu, pra gente poder colocar aí, eu colocar lá no grupo? Pois bem, pra eu escolher aqui e poder justificar, eu gostaria de escolher pra esse prêmio do Passa Longe da Caralha do Tema, mas se safa nos 45 segundos do tempo, Almir Ribeiro, lá do Curva de Rio, porque ele é o cara que se você... Rio, eu quero mudar meu voto. Eu quero votar no Almir. Se você perguntar pro Almir como é que é a vida em Osasco, ele vai começar te dizendo, mano, pensa assim, tinha um bardo, um guerreiro e um ranger andando na floresta. Também isso aí. Um bardo, um guerreiro, um hot dog. Vou começar. Parece que eu tô vendo ele falando. Uma bala votação, perdida. Gente. Atenção, galera, vai sair a votação, hein? 1, 2, 3, vai. Olha aí. Daniela Lopes, o Garcia votou em Almir na cabeça, Alan Benfica em Anderson Lima. Coloquem os números, gente. Os isso, gente, vai por os números. Números! Faz zero número. Se vocês precisarem, copiem os números aqui. Olha aí, o Danilo, criador do Podosfezes, disse aqui que não é para escolher gente podcast grande, que podcast grande é coisa de burguês. Exato, podcast grande, hein? E contra burguês, vote 16. Jesus. Mas não tem 16. Nossa, isso é velho, hein? É de 1 a 5. É. De 1 a 5, não, de 1 a 6, caralho. Eu também votei. Eu galera que tava. Ô, Frank, o Anderson Negão é 4, viu? E depois você marca pra sair com ele, porque puta que pariu. Eu voto no Almir. Meu Deus. É uma vez só, ô, rapaz. Já entendi que você votou nele. É, o Chorume, ele é um podcast grande, mas ele. Eu acho que ele é o creme de la creme da Podosfezes. Ele não é grande, entendeu? Ele é igual o host dele, entendeu? Entre os anões ele é o maior. É verdade. É que um podcast chamado do lixo do lixo tem que merece várias pontas fezes. Sim, exatamente. Exatamente. Dá pra fazer um pó das fezes só com os episódios do Chorume, entendeu? Só com o Chorume. Eu vou bater no Frank, ele me ferrou demais. Inclusive, eu acho que se um dia acontecesse um prêmio pó das fezes ao vivo, teria que ser em americana. Teria que ser americana. Sim, cara. O creme do creme do Chorume, realmente. O creme isso, talhado creme do creme do Chorume. O creme da merda. Eu acho que o Almir ganhou, rapaziada. A hora que vocês tem quiserem, muito a gente pode aqui. Encerrar aqui a votação, viu, gente? Vamos lá, contando. Eu nem vou mais contar 30 segundos. 30 segundos é o caralho. Vou contar de 10 pra trás e até onde eu lembrar quais são os números. 10, 9, 8, 7, 6, 5 e o que vem depois acabou. Vai. Parou encerrada a votação. Espera aí, estamos contando. Encerrada a votação. Vai falando o que eu conto aqui. Vamos vai lá. Contando os números. Oh, o Mongecast okay. ainda falou aqui que ele vota no 666 The Number of the Besta, que é bem o Almir mesmo. É. Gente, dá um prêmio pro Almir, acho que ele ganhou. Não, não, não. Eu queria mudar meu voto pro Almir. Ó, vamos lá. O Anderson não ganhou o número 4. Então tá bom. É, um, dois. Dois votos. Dois, três votos pro número 4. Tá. 4 votos pro número 6. Tá. 2 votos pro número 6. Tá. 2 votos pro número 6. Nossa. Quem será? Quem será que vai ganhar esse prêmio? Confira. Fica suspense. 3 votos pro número 4. Nerdmaster, eu te amo também. Aliás, galera, o Nerdmaster está aqui nos comentários. Beijo, Nerdmaster. 2 votos. Desculpa, 1 voto pro número 2. 2 votos pro número 1. Tá. Quem que é o resto mesmo? Nem lembro. 5 é votos um pro número 4. Tem um Almir, pô. Quantos pro 4? Peraí, 5 votos pro número 4. Quem? 2 votos aí, pro número 6. A Cris. Fala pra sua esposa votar uma vez só, tá, Emerson? Eu já contei as 3 vezes aqui. É, o Frank Santiago também tá flodando aí, arrombado. Vota uma vez só, caralho. Um voto pro número 5. Coloque tua esposa no seu lugar. 3 votos pro número... Vivo aqui. 3... Ah, não, é. 3 votos, não. Um voto pro número 3. Meu cérebro travou. O Frank também para de flodar seu filho da mãe. É, eu já xinguei de arrombado, já. Velha é você, Alan. Vai se ferrar. 6 o Jefferson aqui votou no 6, um voto pro 6. A gente não esqueceu do Mob, ele é o Concu. Quem? O Mob de limpar chão, né? O Mogli, o Rafael tá aqui reclamando que faltou o Mogli. Monge que é já, ok. Um voto pro número 6. Acabou. Acabou? Meu Deus, meu Deus! Essa foi a mais votada até agora. Com um voto, Maria Laura, Jefferson do Tambicas e Ícaro Robson. Com 2 votos, Obamondes. E teria um terceiro voto se eu votasse. E o campeão, Almir Ribeiro, com 12 votos, negão. Um voto, negão. Porra. Você não enrola o suficiente, negão. Tem que rolar mais. Você é substituto até na votação, caralho. Anderson Negão vascou nesse momento. Peraí. Deixa o Vasco quieto aí, porra. Hoje sim. Vamos lá. Vai ganhar, vai perder, perdeu. Posso falar a próxima categoria? Por favor. Que eu achei muito boa isso daqui, vou tentar falar sem rir. Prêmio Podcast Raivoso, querendo sangue, isso é da tua frente, se tu quiser viver. Muito bom. É o cara pistola. O cara pistola aqui no meio do podcast vira um Mr. Hyde ou Mrs. Hyde querendo matar geral. Vamos lá. Começando então. Emerson Alves, dê seu eleito aí. É, tudo bem, eu vou votar no Azarão, mas eu vou votar. Porque eu curto quando ele dá os chiliques dele. Eu vou votar no Gabriel, do Filosofia, Matemática e Cerveja. Nos episódios. Jesus. No negócio completamente aleatório. Quando eles faziam os episódios livres, sem ser os episódios chatos de matemática, que eu não gosto de matemática, Miguel. Mas enfim, o Gabriel, quando ele tá pistola, ele dá uma pistolada com força. Olha aí, Emerson Alves acabou de xingar não apenas o Gabriel, mas também a galera do Hall, né? Que é feita por 3 matemáticos, né? Né? É, o matemático nem é gente. Tem até amigos que são. É verdade. É. Vamos lá. Eu até casei com... Vai lá. Nova Gui, que é contigo. Quem você elege pra esse prêmio? Dessa vez, eu vou votar em alguém mais conhecido. O Rissut, da galera do Hall. Thiago Rissuti. Essa categoria deveria chamar a categoria Manolo, rapaziada. Thiago Ressurge. Thiago Ressurge. Gostei muito desse nome. Eu gosto muito. É. Também. Deveria. E também do Ressurge Resmunga, né? Que... é, por causa disso mesmo, né? Maravilhoso. Vamos lá, seguindo então. Leozão Nossete, quem você escolhe? Passa pra outro aí que eu tô pensando. Lica, diga teu ou tua eleita. Eu vou votar na Tatiane Vidal do DQC. Já sei. O que é, né? Maravilha, Tatiane Vidal do DQC. Voltando então pra Léo Nossete. Léo Nossete, quem você escolhe? Eu vou votar no Neto, porque o Neto Pistola é maravilhoso. O Neto do Netcast. Acabou de berrar o Netcast. Quero mudar meu voto. Quero mudar meu voto. O Neto, quando fica pistola, ele quer se entupir de sódio. Cara, vocês não têm ideia o que rola. Sacanagem! O que rola por trás da podosfera. Teve um episódio que a gente fez de assédio lá no DQC, o Neto ligou pra mim, cara, eu pensei que ele ia passar mal. Provavelmente estava passando mal, né? Não, foi o feedback ao vivo mais pesado, assim, que eu tive, meu Deus do céu, o cara vai morrer, e ele... Eu quero mudar meu voto. Julian Catino, diga o seu eleito. Bom, o meu voto é um tanto quanto óbvio, porque é o Thiago Correia do Pistolando. É, faz sentido. É. Faz sentido, faz todo sentido. É. E aproveitando. Seus cu de frango. Fazer... É Thiago Correia ou Correia? Correia. Correia. Sem o I, né? Então nós vamos ter uma dobradinha aí, porque a minha eleita pra isso é Letícia Dacker, também do Pistolando, que olha só. Bom, mal e feio. Ficou putaça com a história sobre a Alemanha ainda usando o Windows 95 para tramitar relatórios e xingou Deus, o universo e tudo mais no episódio. Assim que vocês quiserem, a gente começa. Vou começar a votação. Atenção, 1, 2, 3, votação iniciada. Quem é os números aí? Manda os números aí. Número 1, Gabriel. Número 2, Rissuti. Número 3, Tatiane Vidal. Número 4, Neto do DetoCast. Número 5, Thiago Correia. E número 6, Letícia Dacker, também do mesmo podcast. Porque o povozinho pistolado. Que aliás, ela, é o Rafael falando que esquecemos do Douglas Freak. Ele quer sempre matar os integrantes. Pô, teve uma hora que deu uma caída. Douglas Freak, que é lá do podcast, cara, professor de história, que tá fica muito pistola, é verdade. Bruno Daese falaram aqui. Ô, Edson, não tem número 7, viu, querido? Ô, gente, desculpa, teve uma hora que deu uma caída aqui e eu disfacei, mas a Tati tá na votação? Está. Eu a Tati tá na votação, é. Eu indiquei ela. E Emerson, sobre a tua queda aí, cara. Fale com seu médico, eu falaria. Boston Medical Group. Mas é que quando fica comum. Não que eu precise, entendeu? Mas conversa. Quando fica comum, nem é doença mais, tipo, distante. Nerdmaster tomou um salve do Jorge aqui no chat, rapaziada. Olha aí, Sandro Nascimento votou número 6, Priscila Armani lá do Sexo Explícito, grande podcast Sexo Explícito, votou número 6 também. E o Nerdmaster falou, foda-se, porque ele acha que o Jorge vai editar isso aqui. tá tratando o funcionário da maneira que deve ser tratado, sem algum respeito. O Nerdmaster voltou e disse, eu voto 1000 vezes na Tati. Olha aí, Tati... Tati não é Tati mais quebra-barraco, é Tati Nagasaki agora. Olha o Yuri fazendo uma piada. O Yuri fazendo uma piada ridícula. Pra mais pistola, eu voto na Glock. Nossa. A categoria da rua já passou, hein? Vamos encerrar a votação, então. Votação encerrada. Encerrada, vamos lá. Vamos contar. Vamos lá. Começando aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Um voto pro número 3. Tá. Dois votos, é número 3, Tatiane Vidal. Tatiane Vidal. Dois votos pro número 6. Três votos pro número 2. Quem será o vencedor dessa categoria? Ah, tá, meu, não vi. Um voto pro número 4. Um voto pro número 4. Vai. Olha o número 4. Dois votos pro número 3. Um voto para o número 4. Maverick votou na pistola do Mussum. Um voto pro número 2. Sim. Dois Paulinho votos para o número 3. O podcast tá aí. Um voto para o número 3. Dois votos para o número 2. Dois quantos gás hoje, Jess? Dois quanto votos para o número 3. Tá. Um voto pro número 6. Um voto pro número 3. Um voto para o número 2. Um voto para o número 6. Três votos para o número 4. Um voto três para o número... Três votos para o número 4? Sim. Okay. Um voto caralho para o número 3. Dois votos para o número 6. Opa! Acabou? Acabou. Bom, fechou então, muito. Com zero votos, Gabriel, do Filosofia Matemática e Cerveja. Matemática. Não voto nem conto. Zero também para o Thiago Correia, porque ele epistolou, mas não quiseram. Porém, cinco votos para o NetoCast, seis para a Letícia Tucker, merecido, sete para o Thiago e campeã, Tatiana Vidal, DQC. Olha aí, categoria mais votada até agora, hein? Exato. Tá, rapaz. Você é imoral, Tati. O povo gosta de ver o circo pegar fogo. Você é imoral. Olha o que você dedo faz no cu e gritaria, é isso aí. Aliás, o último DQC aí, ela tava que tava, né? Cara, tava imparável, cara. Ela tava imparável. Come todos, tá? Só aí, ó. Pra quem não entendeu, a gente se ama, tá? A gente briga, mas a gente se ama demais. Beijo, Tati. Muito vamos pra bom. Próxima categoria. Pronto. Próxima categoria aqui, eu queria fazer um aviso. Quem me ajudou a decidir essa categoria foi a grande amiga lá do Twitter. A grande amiga Ana Botafogo do Cabaré, grande amiga que me ajudou, assim, a gente fez um brainstorming para decidir as categorias, essa foi uma das que ela decidiu, é o prêmio Sou Tão Carente, me adota se não te xingo no Twitter. Já tenho voto também. Já tenho voto também. Olha que eu fico tudo Danilo de Almeida do Doublecast. Um beijo, olha aí. Vou tá votar no meu aqui próprio podcast. Ai, ai. Vamos lá então, começando. Emerson Alves. Eu vou votar num cara que faz de tudo pra pessoa não esquecer dele durante todo o dia. Aquele cara que dá bom dia com a própria cara em tudo quanto é grupo que eu tô. Sim, Nerd Master, é você. Eu vou fazer uma regra no grupo do DQC. Que bom dia não pode, mas só você não pode dar bom dia. Caralho, que cara, eu fico com um ódio tão grande, eu não aguento mais olhar isso. Mas tanto ódio, gente. Não. Vamos fazer uma campanha. Bom dia é um cacete. Manda bom dia de rola. Isso. E a bom Tati alimenta isso. A Tati é tão do caos que ela alimenta isso. Ela finge que gosta, e ele continua mandando. Pior que eu gosto, gente. Eu começo a rir porque é a piada repetida. Então, primeiro, número um é o... Nerd Master. Não, Nova Geek, escreve... você escolhe? Não, eu tô escrevendo aqui, calma. Eu escolho o Histórias pra Rico, que ficou hoje o dia inteiro tentando entrar nesse prêmio. Puta, então, vamos colocar ele nesse prêmio. Como se chama? Histórias pra Rico. É Histórias para Rico, o nome dele é Alceu. A questão é a seguinte, que ele propôs que a gente criasse uma categoria para ser votada chamada podcast, chamado Histórias para Rico, criado por um cara chamado Alceu, que conta histórias para seu filho chamado Henrico, que é uma categoria muito específica. Nossa senhora. Ele queria uma... Esse não é nem carente, é isso. Não. Isso não é carência, é desespero. Vamos lá. Leozão Nossetti escolheu Danilo de Almeida no Doublecast. Não, eu ia. Não, peraí. Eu ia votar no Danilo, mas vou mudar meu voto. Eu vou votar no Guilherme Billy. Porque o que ele encheu o saco para entrar no grupo dos padrinhos do Doublecast? O que ele pedia? Jesus! Apesar que o cara Billy também. É Guilherme Billy com o apesar que tem o Jorge também, que o Jorge também é pedão, bicho. E agora? Peraí, nós tivemos uma mensagem do Classics dizendo, olha os casters que eu não paro de ver a cara e tudo mais, é o Guilherme Andrade do Papo de Calçada e o Neto Cast eu não aguento mais. Olha aí, momento desabafo. Foi o Guilherme Billy mesmo esse Classics aí. Eu vou votar no Jorge, aí. Pronto, eu mudei meu voto, Jorge. O Jorge pediu 77 episódios do Doublecast. Jorge. Que Jorge é, né? O Anime Sphere. Ah, Jorge Augusto. Jorge Augusto. Segunda categoria em que ele tá concorrendo já. Ok. Agora já parou de trocar o voto, Léo? Não, peraí. Já, tudo certo. O Léo parou. Tá bom. Então vamos lá. Licamun, escolha seu candidato ou candidata. Eu vou votar. Eu vou votar na cafeína do Papo Delas. Aí vai ter. Olha aí. Olha o clima. Tem caso aí. Olha o clima. Mas eu explico o meu voto, porque assim, é porque ela fala, eu sou carente, eu fico pedindo sim, me mandem e-mails, ouvintes, falem. Não, comigo, não é por isso, é que justamente a minha primeira opção era a Patsy do Papo Delas. Olha, assim. Olha aí, temos olha, mais uma dobradinha. É porque ela assim, ai, fala comigo, ninguém liga pra mim. Eu fico falando, nossa, que carente. Abração aí pro Rafael Thompson do Futuro Transpod aí que tá aqui participando nos comentários também. Lembre de mim, pessoal. Próximo. Rúria Catino, quem você escolhe pra defender? Então, agora preciso pensar, né? Porque não sei se eu vou colocar a Patsy, a cafeína, será, gente? Na última categoria teve dois escolhidos do Pistolando, acho que é válido. Você gosta, gosta de ver o circo pegar fogo? É claro! Opa! Então faça isso. Que a Patsy, ela pede parabéns, Patsy, até no mês que ela não tem aniversário, poxa. E eu pedi mais parabéns, Patsy, pra ela. É muita carência. Vamos lá, então. Falta um voto. Sim, sou eu. O meu eleito é Sebs, Sebastian Bonzildo, apenas um cast, que não apenas gosta de ser chamado pra gravar, mas fica chateado quando não chamam. Porra, tu só me chama pra gravar o Exadoff. Eu nunca participei do Desventura de um Som no Caixão. O Yuri falou que não vota no Nerd Master porque ele não para de encher o saco, ele não merece ganhar. Eu adoro receber a risada dele todo dia de manhã. A Cristiane falando que não, que esqueceu de colocar a Cíntia no Pudimcast. O Jorge. Olha aí, o Jorge colocou também o Febrine. Do Alguma Coisa Cash. Esse nome aí eu acho que gerou um certo problema aí, mas vamos ver mais pra frente. Então a galera que não gosta dele, né? É, dizem, né? Eita! Eita! Votação iniciada! Votação iniciada! Você copiou os nomes? Não tem os nomes aqui, você precisa ou não? Número 1, Nerd Master. Número 2, Alceu Histórias para Rico. Número 3, Jorge Augusto. Número 4, Cafeína. Número 5, Patsy. Número 6, Sebes. Boa! É treta! Boa, hein, gente! Para Nerd, o Leandro. O Dani Lopes e Paranerd votaram número 1. Leandro Pereira falando que o voto do povo é o Maverick. Olha faz que sentido. Votação tá pegando fundo aqui, hein? Anderson Negão votou no tracinho. Isso, é um bom candidato, o traço. Underline, cara. Underline é o mais subestimado da popularidade. Ai, ai. Papo Aberto votou número 4. Anderson Lima votou número 1. Teve um voto Pasolini votou número 3. Rapaz, olha lá. Nenhuma das paradoxo anteriores. O paradoxo do quarto negro justificou o voto. Justificou o voto. Cadê? Era eu. Voto no História para Rico, melhor podcast da atualidade, também porque ela é a única pessoa nesse mundo que escutou meu podcast. Tá aí. É mentira. Quarto negro. O paradoxo do quarto negro. Eu assino você, hein? Maldito seja, eu também assino. Olha aí. O último episódio de vocês foi sobre Liga dos Piores Super-Heróis do Mundo. Pensador bateu o pau na mesa e falou: eu assino vocês aí. Isso mesmo. como eu disse antes, eu assino quem quiser. É só me adicionar lá. Olha aí, nova geek pronta aí para propagar podcasts. Exatamente. É só aproveitarem. Ó, Anderson Negrão mentindo até na foto de perfil aqui, colocou a foto de um cara magro, bonito. Ah, a Dani perguntou aqui. A Dani perguntou: nossa, Anderson, quem é esse rapaz bonito da foto do perfil? Ele é mentiroso até na imagem. O kit de releitura se abstendo dessa votação. Votação encerrada. Vamos lá. Para, eu tenho que avisar esse povo que é para votar uma vez só, mas não tem jeito, né? Danilo, o Thiago Rosa do kit de releituras mandou força aí pro Danilo de Almeida. Força aí, Danilo. Força, Danilo, a gente tá aqui. Foda, cara. Encerrada a votação, vamos lá. Quem? Quantos votos para quem? Ah, vamos lá. Não, vamos votar. O número 1. Vamos agora diferente. Vou pegar todos os números 1 e vou falar quanto tem, não. Uma sequência. Você que sabe, eu consigo contar aqui enquanto você vai falando. Então, beleza. Então, 2 votos pro número 1. Tá. Mais 4 votos pro número 1. Caralho. Pode ir. Esse cara aí vai ganhar. 1 voto para o número 3. Opa. 1 voto para o número 4. Opa. Teve um que escreveu número 3 na cabeça. Olha aí, na chapa. Então, contou esse número 1, 3 na cabeça? Então, sim. Conta mais um pro 3, por favor. Tá. É, 1 voto pro número 2. Tá. Mais 1 voto pro número 2. Ok. 3 votos pro número 1. Ixi. 2 votos para o número 1. Ixi. 1 voto aí, pro número 4. Temos a participação aqui de A Tela, Soluções em Áudio do Farofinho, editor profissional de podcast. Bem-vindo. Opa, aí, brother. Seja bem-vindo. 1 voto pro número 3. 1 voto para o número 6. 2 votos para o número 1. 1 voto para o número 1. 1 voto para o número 3. Então a gente tem aqui, voltando. Voltando lá para trás. 2 votos para o número 1. Mais 1 voto pro número 1. 1 voto pro número 3. Me perdi, peraí. Eita. Qual foi o último que você pegou? Eu volto. O último que ele pegou foi o Yuri. Peraí, vou fazer diferente. Peraí. 1, 2, 3. Obrigado, febrinho do Anderson Negão. A Júlia falou que votou no número 3 porque só o MongeCast votou no 3 e ela não sabe quem era. Vai 15 por mim, votos você para o número 1. 15 votos para o número 1. Ele ganhou, gente. Não precisa nem contar mais. Não precisa. Não precisa. Nossa. Não. Você ganhou a quantidade de votos do tamanho da sua carência. Parabéns, né, Master? Aê! Você ganhou atenção. Para de mandar bombinha nos grupos, porra. O bom dia, se antes de ganhar o prêmio já tava assim, imagina agora, bicho. Meu Deus! É o bom dia mais sorridente da podosfera. É não, sorriso não, no Twitter. É chato pra caralho! Não, é sorriso chato, no Twitter. É sorriso no Facebook. É sorriso no Instagram. É sorriso nos 10 grupos no Telegram. É sorriso no Telegram. É sorriso mas se no botar... WhatsApp. Se botar a dentadura no cu, ela dá risada também, porra. É um cara feliz. Dani Lopes falando aqui que ele é sorridente e assustador. Também acho, Dani. Ele é meio assustador. Medo. E ele agora mandou um vou mandar 2 bom dia por dia agora. Puta que pariu. Fudeu. Eu vou sair do Telegram. Agora, pô. Olha, dando a ideia aí, ó. Faz um boa tarde e um boa noite aí. Pelo menos modifica a foto. Eu vou usar, como chama, aquele... O Viber, lembra que tinha essa porra? Acabou o ICQ. Muito bem. Acabamos então a categoria podcasts. Vamos começar então a categoria podcasts. Agora, o grupo inteiro responsável pela podosfezes que eles propagam via feed. E é temos aqui... Olha aí. Primeiro prêmio. Prêmio... Podcast tão drogado que devia ser considerado alucinógeno. Começou, Jesus. Então. Emerson Alves, diga seu eleito. Eu vou votar em um podcast que nem deveria ser considerado podcast, né? Que é uma cópia mal feita do Chorume, que é um podcast que ele é tão ruim que ele dá a volta, que é o Laranjada Podcast. Olha aí! Que sim, é muita droga ali, junta Alberto Moreira, o Alan, falando deste... Meu Deus do céu, é uma coisa que eu me puno todas as vezes que eu termino de ouvir. Eu bato em mim mesmo, nas minhas costas, e faço: por que você faz isso com você mesmo? Olha aí, mas o Rodson Silva claro, acabou, cara, de escolher o DQC pra isso. Olha, tá pegando fogo, bicho. Pode ser também. Mas fora o DQC, tem o Laranjada. Eu não posso votar em mim mesmo, é o Laranjada. Laranjada. Então vamos lá, Nova Geek, quem você escolhe pra essa categoria? Esse, sem dúvida nenhuma, é o Dumbcast, que as pessoas parecem estar literalmente drogadas quando estão fazendo. E provavelmente estão. Muito bem, então temos Dumbcast. Leonocete, você. Cara, eu vou votar em o cara que... Eu posso votar em quem está na mesa? Posso votar em quem está na mesa? Posso? Pode. Pode, está por aqui. Vou votar então no Teatro Escuro do Pensador Louco. Aí. Puta, pô, que ganhou. Já ganhou. Acabou. Eu ia votar nele, mas não pode, né? Ficar naquela. Não pode. Eu vou votar no Teatro Escuro, também apoio. Regras estão aí para serem mudadas. Ah, assim não vale. Regras estão aí para serem mudadas. É, tá certo. Eu não sei nem o que dizer, mas vamos em frente. É, Leonocete, quem você escolhe? Já votei em você, seu drogado. Ah, é? Droga. É uma prova, isso é uma prova. É por isso que eu votei nele. Licamum, então, quem você escolhe? Eu vou escolher o Chorume. Olha aí, primeira entrada. Caralho. Reta e dolorida do Chorume. Olha, com competidor complicado, né? Um competidor massivo de lixeza na porosfera. Mulher Catino. Bom, eu vou votar num que o primeiro episódio do ano, ou seja, de 2019, foi da Copa do Mundo, mano. Que loucura é essa? Tambacast. Tambacast, olha aí. Que viagem é essa, velho? É que lá na Amazônia demora pra chegar um pouco, né? Demora um pouco pra chegar a informação. Eu queria lá, lá na Amazônia, o presidente do Brasil está mais franco ainda. Ainda estou usando cruzeiro ainda. Eu queria dar as boas-vindas aí a Ricardo Bunnyman, do Auto Radio Podcast. Um grande Bunnyman. Seja bem-vindo, rapaz. O Viking do Ipiranga, as margens plásticas. Grande Ravel Tom. As margens plásticas. Hoje em dia, margem plástica, de tanto plástico que tem realmente nas margens, né? Faltou alguém escolher aí? Fora eu, não? Tá faltando, não. Só mais um. Só você. Sou eu. Eu gostaria de eleger para essa categoria o Farofa Conceito, cara. Farofa Conceito é um podcast... Que nome legal, hein? Pô, Farofa Conceito é muito foda. É um podcast feito por três caras que analisam de maneira extremamente drogada fumadores de pedra, música pop. O Jeff falando que vota no Doublecast, dois drogados. Nós não usamos droga, a gente é retardado mental de natureza. Vocês nasceram assim, né? Exatamente. Então, gente, vamos lá, votação iniciada. Ó, seus filhos de Kenga, vota uma vez só. Uma vez só, cambada de puri frango. Exatamente, a gente trata bem o povo que já se... Caralho, episódio da Copa. É, isso aí, Sinister Kid, foi louco. É, o povo aí demorando pra pegar piano. Olha lá, Priscila, número 1, Laranjada. 2, Dumbcast, 3, Teatro Escuro. Vai lá. Só, Priscila Armani, não dá pra votar no Rafael Thompson porque o podcast dele ainda vai acontecer. Ele não existe ainda. Ele se chama de podcast, mas não rolou ainda. Vamos esperar acontecer primeiro pra gente entregar o cagalhão de troféu pra ele. Mas é um galera, bom candidato. Galera, vota no vota número. Aí. Não vota número. No nome, não. Cambada de imbecil. Vota direito, porra. É por isso que o Brasil tá desse jeito, ninguém sabe votar. O Brasil não sabe votar. O povo não sabe votar nem podcast. Votaram no Nerdmaster, caralho. Desculpa por isso, eu coloquei ele na roda aí, não arrependo. Desculpa qualquer coisa. É, desculpa qualquer coisa aí, olha aí. Chance de abate quase desperdiçado. Número 1, Laranjada. 2, Dambicast. 3, Pensador Louco. 4, Chorume. 5, Tambacast. 6, Farofa Conceito. Farofa Conceito é um puta nome legal, hein? É, porra, bom pra caralho. Não conheço, vou conhecer. Eu não ouvi, mas minha filha ouviu. Minha filha ouviu e disse que era muito bom. Como é que é que surpresa? Minha filha ouviu e disse que é muito bom. Ai. O Nerdmaster gritando aqui, teatro, olha lá. Não, o Nerdmaster mandou eu me foder, obrigado pelo carinho. O Danilo falando que Farofa é podcast de macumba, olha o preconceito. Ó, o podcast dizendo, voltei no Laranjada porque o Alan Benfica disse que ia me comer. Espero que cumpra a promessa. Olha aí, vai ter que rolar isso aí. O cara tá solicitando uma pistola, rapaz, olha lá. Alguém aqui falou em Minas e eu quero deixar bem claro que eu sou mineiro. Avisando aqui, então... A partir de agora, a votação é encerrada. Aí, acabou. Conta aí. Acabou. Vamos contar. Vamos começar aqui pelos números, passando aqui. Daquele jeito é mais fácil, mas não fica tão legal, porque a gente vai ficar sabendo logo quem ganhou, oi. Não tem chance. Bebida é droga, falaram. Bebida é droga, concordo. Tudo é droga, meu filho, depende da quantidade que você usa. SBT é droga, Record é droga. Exatamente. Nossa. Bolsonaro é droga. Mas aí você tá falando do crack, do crocodilo. Bolsonaro é crocodilo, com certeza. Biro, biro. Bora lá, vamos lá. Número um... números, né? Começando a votação. Um, dois, três... Três votos pro número um. A Júlia, eu vou estar indo no Doublecast, mas eu tive a opção, foi no Chorume. Certeza que tem química. Vocês usam droga quando grava, negão? Que droga vocês usam? Assim, tem um primo meu tá perguntando. Ele é a droga dele mesmo. 4 votos para o número 3. A droga que ele usa é chupar o pau do ganso. 2 votos para o número 4. 1 voto para o número 5. Boa. 1 voto para o número 1. 1 voto para o número 3. 2 votos para o número 1. 2 votos para o número 3. 3 votos. Pessoal, minha, tem um autorama no fundo aí, bicho? Oi? Não, nada. Tá chiando aí, cara. Tá, aí. Bem, 3 votos pro número 1, a gente tava lá. 2 votos pro número 3. 1 voto pro número 2. 1 voto pro número 4. 1 voto pro número 1. 1 voto pro número 1, marca aí. 2 votos para o número 3. Vixe. 1 voto pro número 4. Cara, tá escalando a votação, né? 1 voto pro número 1. 3 votos pro número 3. A galera que votou em nome eu não contei. Porque eu vou começar a aprender. Vou começar a ensinar isso. Direito. Olha aí, professor. Vota nulo! Professora, professorando. Vai ficar de castigo. Vai ficar ali no canto olhando pra parede. Falaram aqui que o pessoal do Chorume usa a droga mãe do Zof. O Negão falou que ele fez Proerd. Proerd é um programa. Proerd é a solução. Danilo falando, minha vida é uma droga. Já foi essa categoria? Acabou. Então quanto? Um voto Dumbcast e Tambecast, 4 votos pro Chorume. E o ganhador, Marmelada Teatro Escuro, 14 votos. Laranjada 1. Marmelada. Marmelada não, merecido. Não, jamais. Mais que merecido. Eu sou muito merda mesmo, mas tanto faz. Próxima categoria. Próxima. Por isso você está na podosfera, meu amigo. próximo prêmio é podcast sério ao ponto de exigir certificado em Harvard pra assinar. Puta vida. Aquele que antes você assinar, ele pede teu látis. Isso, exatamente. Esse eu não sei se eu coloquei um que é grande. Posso votar? Vai ter que ser. Eita, podcast sério. Eu não escuto podcast sério, só escuto retardado. Perfeito. Vamos lá, Emerson Alves, comece. Olha, eu vou ter que repetir o voto da bancada, mas eu coloquei já o porquê que eu votei no outro rapaz lá, que era justamente quando eles faziam os episódios mais engraçados, que é o Filosofia, Matemática e Cerveja, que quando o Miguel se empolga para falar de matemática, ele esquece que não é todo mundo que está fazendo mestrado em matemática, não. Aí começa a dar uma voada fodida, mas é bom, é bom. Mas às vezes fica meio complicado. Duas coisas. Um, Projeto Humanos, Dani, é famoso demais para estar ganhando um troféu Podosfera. É muito grande. Pau no cu dele. Não precisa. E para nerd, você não é sério. O podcast não é sério. É um sério tolete de bosta, isso sim. Gente, vamos lá, próximo. Esquece, não. Revolução, não sei. Não, esquece isso. Nova Geek, em quem você vota? Eu coloquei xadrez verbal, mas eu não sei se ele é grande demais. Não. Eu acho que vai colar até na edição isso. É tão boa que num povo as fezes não dá. Não dá. Não rola. Vamos dar um tempo pra ela pensar, então. Tá bom. Enquanto isso, Léo Nocete, diga. Chupa, Matias Pinto. Eu vou votar no Rogerinho, Ritos e Rituais. Olha aí. Como é que podcast... é? Ritos e Rituais, do Rogério Bittencourt de Miranda, podcast sobre maçonaria. É, eu vou estar no Rogerinho. Ritos muito e bem, Rituais. Agora, seguindo, Licamon. Vou votar a minha opção aqui é Pistolando o podcast. Eu gosto bastante, papo caralho, sério. Caralho, eu sou um idiota, né? A categoria podcast, eu falei Rogerinho, eu botei no podcast. Que imbecil, não? Eu não ia dizer nada, mas tudo bem. Eu escrevi Ritos e Rituais, fica tranquilo. Eu escrevi obrigado, também, obrigado. Relaxa. O Jeff, versão beta, qual o número? Versão beta não é sério, ele é deprimente, é diferente. Não, e só uma situação aqui. O Petros foi o único imbecil que xingou a Podosfezes, então ele não merece ser citado. Exatamente. Na premiação da Podosfezes. Pau no cu do Petros. Obrigado. A partir de agora, todas as vezes que o nome Petros for mencionado aqui, ele será substituído pela buzina de peito do Bolsonaro. Isso. É, quem tá na vez agora, Rúria Catino, diga. O meu voto é para o Medicina em Debate, que é uma surpresa para mim de 2019 por duas coisas. Primeiro porque eles são médicos e às vezes começam a entrar no Technicase, mas é muito bom. E por outro, pela surpresa de que existem médicos que se preocupam com pessoas. Exatamente. Isso é realmente assustador. E todo mundo já escolheu? Só falta eu? Não, não. Falta você. Falta eu, mas não sei. Ah, é sei. Você. Um de tempinho verdade. Mais pra pensar. Vai coçando a cuca aí, Nova Geek. Enquanto isso, eu gostaria de escolher o Reflexões de Inverno, do Psico Podcaster. Ah, é um muito podcast... bom. Porra, excelente. Podcast muito bom. Poder não pode, mas bora ver. Não, eu não vou mudar meu voto. Eu queria dar uma menção honrosa. Pra quem? Pro Cachaça, Prosa e Viola. Bom pra cacete, velho. Olha aí. Menção honrosa até quem tá aqui também. RSS News aí, que é um podcast que nasceu há pouco tempo, mas é sério e é sério demais como até. Como chama ele? Como chama ele? Rodilson Silva. Rodilson. Bonito. Isso, do Rodilson Silva do RSS News, cara. Isso aí. Vota nele aí. Eu quero Nova mudar Geek, até meu... Se você quiser escolher qualquer um desses dois aí, seja o Cachaça, Prosa e Viola pode ou o RSS ser. News. RSS News. Escolho... RSS News. RSS News, exatamente. News. RSS. Ô, Nilson, tu tem que dar um jeito de fazer uma sigla melhor disso aí, viu, bicho? É Rios News. Risos. Gargalhada News. Risos News. Rituais. Em inglês é LOL. LOL News. Vamos lá. Como falaria o podcast com porrada? Risos Mil, né? Ai, cara. Se tivesse o Orelha Miguel aqui, ele ia falar Risos Mil. É. Que fim deu? Que fim Risos deu? Mil. Overdose? O Café com Porrada, ele parou, porque acho que ele cansou mesmo. Ele teve coisa melhor pra fazer na vida do que ser podcaster. Ó, gente, nos comentários também tá surgindo fortes candidatos aí, como o papo de lingerie aí, ó. Papo de lingerie da Renata. Eu acho, cara, eu acho que a gente podia dar um voto aí pro público ajudar a escolher também. Um voto aí, pra escolher alguém. Vamos lá? Vamos fazer uma votação, então, de qual podcast deveria ser o responsável pela escolha da Nova Geek, já que ela ficou indecisa. Olha, aqui eu vou discordar do MongeCast, eu acho que o PQPCast não é tão grande assim. Também não é. Pessoal falando do Papo de Calçada, que eu não faço ideia cena do crime também. Cena Papo de Calçada. Não, Papo de Calçada tá em outra categoria minha aqui. Papo de Lingerie, tudo bem. Papo de Lingerie, eu conto. Cena do crime? Não sei como porrada virou o quelelismo, foi demais, Léo. Bem, você tá aqui, você bate o martelo, Nova Geek. Tem a cena do crime aí, ó. Cena do crime. Cena do crime, cena do crime é bom, já. Então, cena do crime. Cena do crime, então? Cena do crime. Isso, agora falta você, pensador. Como assim? Eu já não... tá. Reflexões de Inverno foi a dele. Reflexões de Inverno, exatamente, lá do Psico Podcast, eu já escolhi. Ah, sim. Reflexões do Inferno. Não, esse é o de Achagur, quando decide filosofar. Então vamos lá, gente. Ó, por favor, passei galera. Passei os números aí, Lica, se você quiser pegar. Vou pegar aqui os números, ó. Número 1, filosofia, matemática e cerveja. Número 2, ritos e rituais. Número 3, pistolando. Número 4, medicina e debate. Número 5, reflexões de inverno, é isso, né? Isso. Era o 6, mas sim. É, pode ser então. Então, número 5, cena do crime. Número 6, reflexões de inverno. Eu vou repetir para não atrapalhar o pessoal. Número 1, filosofia, matemática e cerveja. Número 2, ritos e rituais. Número 3, pistolando. Número 4, medicina e debate. Número 5, cena do crime. Número 6, reflexões de inverno. E a Renata Scarlatti dizendo que quase teve um voto. Teve o RSS News? Botou... Votações... Não, foi não, saiu. Infelizmente saiu. Foi empichado, sofreu impeachment. É. Né? Ó, começou. Vai começar, vai. 4 e 5. Na verdade não começou ainda não, vai começar agora. Dani Lopes já votou em 4, Garcia em 5. A votação não foi iniciada ainda, galera. Pera aí. Foi. Nossa, eu não sabia que o... Mas tô contando aqui, pode deixar. O Orelha tinha um novo podcast. Você viu isso, pensador? O Leandro. Não, eu não sabia, não. Que se chama não o sabia, não. Achei que era piada. Ah, eu vi, isso, eu sabia que era dele, como é que... cara. Muito legal. Como é que chama? O quelismo. O quelelismo. O quelelismo. É sobre pessoas que tocam o ukulele. É, boa ideia. O que pode vir da cabeça do Orelha? A gente não pessoas sabe. Pessoas que praticam o bunda lele. Orelhas, né? A cabeça dele vem orelhas, que é o que tem ali. Imagina o cruzamento entre a cabeça dele, os orelhas dele e a cabeça do nosso amigo lá do... Imagine o cruzamento entre as orelhas da cabeça e o culelê. Nossa. Nossa senhora. Eu vou dar uma ditada agora. O que você tem contra orelhas? Não tô entendendo. Só porque eu também tenho uma orelha avantajada aqui. Eu não tenho eu nada. Não sei, eu não sei quem tem nada contra a orelha. Inclusive o Mike Tyson também não sabe. É verdade. Aliás, ele gosta muito. Gosta muito. Acha uma iguaria deliciosa. Esse negócio do Mike Tyson lembrou o Barba, contou uma piada extremamente curta. Passou o Mike Tyson e um amigo dele, ele passou o Holyfield, ele tá vendo aquele negão ali? Ele fez ele tô com medo. Beijo, Barba. Eu ri demais. Pra caralho. Eu ri demais também. Vamos lá, encerrando. Obrigada. A votação. Votação encerrada. Obrigada, Alan. Era isso mesmo. Imagina você pegar as orelhas do Orelha Miguel e colocar na cabeça do Dalton cabeça. É isso que eu tinha pensado. Pior do que vamos isso, lá. Pensa em você pegar uma orelhinha do Orelha Miguel e colocar nas costas da ratinha Dolly, ou qual era o nome daquela rata que foi clonada com uma orelha nas costas? Cida. Cida. Vamos lá. Começando a contar a votação, gente. Peraí. Então, dois votos pro número 4. Quem é 4 mesmo? O número 4, Medicina e Debate. Medicina e Debate. É quanto for, desculpa. Dois votos dois para o número 4. Isso. Tá. Dois votos para o número 5. Tá. Um voto para o número 3. Tá. Dois votos para o número 1. Tá. Um voto para o número 4. Tá. Dois votos para o número 5. Um voto para a AIDS aqui, ó. Nerdmaster. Um voto para o número 4. Três votos para o número 5. Três votos para o número 5. Tá. Dois votos para o número 3. Cristiane, a orelha do Emerson serve de cobertor pra mim, olha. Olha aí, só foi do bullying da mulher ao vivo. Olha o bullying. Dois votos pro número 5. Por isso que o apelido dele na cama é DDD, né? Isso. Um voto pro número 4. Um voto pro número 3. Bom. Dois votos pro número 4. Dois votos pro número 1. Dois votos pro número 2. Três votos pro número 4. Opa! Um voto pro número 5. Opa! Dois votos pro número 5. Opa! Um voto pro número 5. Caralho, ninguém votou na minha escolha, que inferno. Um voto no número 1. Três votos pro número 4. É que, na verdade, o medicina, os caras é médico, os caras estudou pra fazer, os caras... Médico, é médico. Acabou, viu? Volta Correia. Pra Cuba, médico. Nada mais não, específico. Bom, nós temos, então, com dois votos, ritos e rituais, pistolando cena do crime, com 5, filosofia, matemática e cerveja, e empatados, medicina em debate e reflexões de inverno, com 13 votos cada. Caralho, vamos fazer um desempate primeiro, agora. Pergunta ele. Primeiro que falar no chat e ganhou aí. Então vamos morte lá. Peraí, valendo. Vou escrever aqui valendo. Primeiro que escrever depois de valendo, valendo. 4, ganhou. Que leitura. Fechou. Já mandou um 4 aqui. Fechou, vencedor. Caralho. Foi. Nossa, o dedo mais rápido do Oeste. Porra, cara. Nem apareceu, agora apareceu. Olha, isso dá pra interpretar de várias medicina formas. Medicina e debate. Medicina e debate com 14 votos. 14 caralho, votos, mano. Parabéns. Meus além parabéns. Da medicina, vocês ganharam a podosfezes. Mas médico tem tempo pra fazer podcast? Tem, né? Agora o Tigre tá salvando vida? Ou trepando, que nem no Grey's Anatomy. Ao mesmo tempo, né? As mãos estão livres, eu acho. O Tigre tá fazendo um garrote. Vamos lá, próxima categoria. Terceiro prêmio da categoria Podcasts é o prêmio Quinta Série. Só reclama da cultura pop, mas grava sobre si mesmo. Vamos lá, começando por Emerson Alves. Diga seu escolhido. Olha, eu vou votar nos jovens que reclamam dos jovens e só falam de coisas jovens. Por mais que eu seja suspeito, porque eu acredito que eles são a nova representação do podcast de cultura pop nacional, vou votar nos créditos finais. Olha aí, créditos finais, excelente. Nova Geek, tua escolha. Eu vou votar no PeeWeeCast. Qual? Que é o PeeWeeCast. Que legal, PeeWeeCast. PeeWeeCast. O canal deles é ótimo. O podcast eu tentei ouvir, não curti muito, não. Qual foi o primeiro? Créditos finais. Créditos finais, segundo PeeWeeCast. Léo Nocete, qual o terceiro? O terceiro. Passa aí, passa pra frente aí. Vou pensar um pouco. Licamon, qual o terceiro? Então, eu. Será que eu vou ser acusada de... você acusada de... Bem, enfim, foda-se. Omega Cast. Meu Deus do céu, escolheu o meu. Treta e marmelada ao mesmo tempo. Posso trocar. Tem outra aqui. Não, fica com esse. Escolheu, pode votar. Tá bom. Catino, qual você escolhe? O meu, então, vai ser o número 4. Com certeza vai ser o Los Chicos. Muito bom. Leono 7, já decidiu? Ah, eu vou votar no Billy Cash, porque falaram Billy Cash aí, então foda-se. Billy Cash, então, podcast games. E eu... Ah, ninguém vota vou... nele, não. E eu vou escolher, então, o pessoal do Conversa Fiada Matou Carambola. Puta, eles são bobos, caramba. São muito bons, cara, é muito legal. Como é que é? Billy Cash? É Billy com Y ou Billy com B-I, dois D? Não, B-I-L-I-C-A-S-T. Sei lá, ninguém vai votar nessa merda mesmo. Billy Cash, tadinho, como assim? Nerdmaster que já ganhou um prêmio, tá falando, pelo amor de Deus, escolhe ele. Ele quer ganhar outro. Pessoa já quer ser. Olha, ele por isso que ele ganhou da Nerdmaster. Suma do chorume, né? Só uma coisa, me passa o número 6, como é que chama mesmo? Número 6 é Conversa Fiada Matou Carambola. Deixa eu copiar aí no chat. Tá, me passem o endereço do YouTube, por favor, que tem gente assustada que não foi avisada. Eu avisei. Eu pensava, como assim, caralho? É, eu também. Aí, eu vou dar uma olhada. Tá foda aqui, muita cerveja. Só um instante. Um minuto, galera. Vamos esperar a galera aqui. Um minuto de sua atenção no intervalo. Não sai daí, voltamos já. A sua ligação é muito importante para me nós. Me passem no privado o endereço do... Coloquei aqui no private chat. Muito. Manda na privada aí, ó. Vocês têm que tomar o ômega 3. Ômega 3? Ele faz muito bem. Nossa. É a minha tentativa frustrada de fazer aquela voz irritante da Aracida Top Term. Aliás, falei Aracida Top Term, ela não tem. Aliás, a Pablo Vittar não tem a voz dela cantando? Qualquer momento eu acho que ela vai virar e vai falar assim: meu amor, me pegou. Ainda dá pra tomei mudar mega piada. Já era, meu amigo. Passou. A minha sorte é que eu salvo na edição. Eu fiquei com sacanagem, bicho. No mais aleatório, eu não pude voltar no DQC. Quantos possível. Graus agora? 21 graus, Jé. 21 graus. Ó, o Billy Cash já tem até torcida organizada. Torcida ali, ó. É ele mesmo. Falar Billy que o Billy Cash tem a ganhar voto. É ele mesmo. Mas é ele mesmo que tá votando, né? A mãe dele ele disse que organizou, tá especial. Baby shark, tchururu, tchururu, baby shark, tchururu, tchururu, baby shark, tchururu, tchururu, baby shark. Paradoxo do quarto negro, esse prêmio vai ser disponibilizado no Teatro Escuro do Pensador Louco como Exadoff. Exadoff 17 aí, tá ok? 17. Então, pessoas, quem é que a gente não colocou aí na lista que vocês acham que deveriam estar na lista aí? Valendo agora. Botando nomes aí. Bota aí. Pelo menos menções honrosas. É. Ah, pelo menos menções honrosas a gente faz. Vai lá. Ok. Não tá votando ainda, não. Oi, voltei. Voltou? Então vamos começar a votação. 1, 2, 3, vai. Podcast de quinta é grande, eu acho. Podcast de quinta é grande? Mas podcast tá bom, de quinta né? É grande, é uma grande merda. Eu levantei a bola pra alguém cortar. Eu adoro a Júlia. Gente, eu adoro a Júlia, eu nem lembro a categoria. Categoria cultura pop. A categoria é quinta série, só reclama da cultura pop, mas grava sobre assim mesmo. Ainda bem que vocês falaram que eu também não sabia. Pronto, olha aí, Dani voltando. Lopes acusando o Emerson de cuspir no prato. Olha aí. Os caras se masturbam pra mim o dia todo, rapaz. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é nem mais uma live, isso é um reality show, cara. Olha, beijo, Binho. É um reality chuca, é, né? Que é isso? Não é o de feras. Não é o de férias com o Waze, é o de férias com o Podcasters. Olha, gente, aí, Fabiana Morrai chegou. Lá do Pílulas de Beleza. Bem-vinda, Fabiana. Olá, Gatona. Beleza. Melhor companhia para se encontrar na liberdade. Ó, o Garcia está dizendo aqui que é um National Geographic da Suruba, cara. Pô, Ah, minha adolescente. Gostoso demais. Ah, obrigada, gente. Eu não sabia que eu ia ficar assim. Tô me sentindo muito... Ah. Olha lá. Ah. É o National Geographic da suruba. Vamos lá. A Dani comentando por que eu tô queimando o podcast em quinta. Me queimaram com o Zop. Acho que ele vai dar rock. Rapaz, vocês têm que ver no Twitter. Roupa suja todo dia. Tchau, Hashtag Dani Zop. Vamos comer lame lá sim, Fabiana. E Jorge, não fui com você. O que o Maverick tá falando? Emerson, me tira dessa. Meu caso é com o Léo, que é o Pensador. Ele tem um caso com você também, Pensador? Meu Deus, eu sou sempre o último a saber das coisas. Eu acho que não, né? Maverick, você é uma sirigaita mesmo. Essa sou eu. A última a saber de tudo sou eu. Tenho três aqui. Votação encerrada. Encerrou. Tá, maravilha. Passou-lhe a régua. Vamos lá. Votação encerrada, vamos pra cá. Vem pra cá. Maui, vem pra cá aí. Isso. Mas vem pra cá você também. Quem quer dinheiro? Olha, a galera tá chegando, tá aumentando as votações aqui. Eu quero uma categoria pro Pílulas. Grande Fabiana, vamos criar uma categoria. Vamos inventar uma categoria depois? Fala pra galera inventar uma categoria. Acabando as categorias, a gente vai eleger o prêmio de honra, assim, o prêmio público. Tem o prêmio Puskas. Tem o prêmio Puskas, esse é o prêmio Pubis. Não, peraí. Já que é o prêmio Podosfezes, o prêmio de honra vai ser o prêmio Papel Higiênico com Tarja Marrom. Isso. Eu acho que tinha que ser a pessoa também, tinha que ter uma categoria álcool cu, né? Álcool cu, álcool cu. Maravilhoso. Vamos lá, começando a contagem. Pronto. Um voto pro número 4. Ok. Um voto pro número 6. Ok. Um voto pro número 5. Ok. Um voto pro número 3. Ok. Dois votos pro número 5. Opa! Quatro votos pro número 4. Opa! Um voto pro número 5. Não lembro nem que categoria é. Um voto pro número 1. Leozão, você precisa largar das drogas um pouco, cara. Eu já. Categoria Alzheimer mesmo. Não tem ainda. A gente podia colocar, puta, né? Alzheimer. Podia votar em mim aí. Dois votos pro número 4. Tá. Três votos pro número 5. Prêmio vou gravar toda semana, mas lança a cada 6 meses. Ah, então tem pra você, cara. Bom descanso aí. Muito bom. Essa categoria é o que vem, tem que ter. Ai, ai. Anota aí. O Alisson se despedindo aí. Galera, vou sair também. Beijo mais nada, cara. Beijo, Alisson. Alisson, beijo. Ô, Sandro, esse teu prêmio aí, eu acho que já tem o Esquina 42 cabia bem nesse aí, porque eles estão há 3 meses devendo um novo episódio que sai toda segunda. É verdade. É. Dois votos pro número 4. Boa. Três votos pro número 1. Léo fica comendo os auspices dos passarinhos do fundo da Bolqueira e depois vem gravar doidão. Um voto pro número 4. Ou pegou aí um voto pro 4, dois votos pro número 3. Pronto, cerrou. Não sabia que o Pister era alucinógeno, negado. Foi mal. Bom, com um voto com a conversa fiada matou carambola, 3 votos no MegaCast, 4 créditos finais, 7 Billy Cast, Los Chicos, 10! Voto. 10! Nota 10! Parabéns, Ticos! Parabéns! Que passa, Tico? Ticos? Isso porque não tem ninguém aqui. Eu mandei no grupo deles, viu? Eu mandei também. Pau no cu deles. Cambada do Salafrari. Quem ganhou foi o Billycast, então. Tira o grupo. Júlia Brazolin acabou de escrever... Prêmio, vou gravar toda semana, mas lança a cada 6 meses. Olha a minha chance de ganhar uma indicação. Pessoal se denunciando a si mesmo, pessoalmente aí. Vamos lá, próxima categoria é o prêmio. Categoria é gravação com integrantes que parecem R2D2 sofrendo de asma. Puta! Essa eu preciso de um tempo. Ou seja, aquela qualidade bonita, né? É isso? Aquela qualidade bonita, cara. Aquele negócio assim que você fica olhando pra baixo enquanto ouve o podcast esperando pra achar a legenda. Puta, Doublecast. O áudio do Doublecast é uma bosta. Começando com o Emerson Alves, do DQC. Manda ver. Eu vou votar num podcast que é pouco conhecido. Já tem 47 episódios, mas ainda é pouco conhecido. Do Everson Daniel, o Aleatoriedades Podcast. Porque eu gosto do conteúdo dele, mas eu sofro pra ouvir, viu? Meu amigo, ele faz coisas ali que só Jesus. É, fala de novo o nome, por favor. Aleatoriedades Podcast. Eu tô gravando, eu tô marcando aqui, depois eu ponho lá no privado. Tá. Ok. Vamos lá. Nova Geek pediu um tempo pra pensar a respeito da vida. Vamos para a próxima, Leonocete. Eu votaria no Doublecast, porque o Doublecast, olha, é duro. O áudio é fora os passarinhos, né? Então vota. Eu não posso votar no meu. Então eu vou votar no Doublecast. Vou votar no Doublecast. Você aqui não tá como Doublecast, tá com pó das fezes. Não é mesmo? Então vota no Doublecast. Pau no cu do Doublecast também. Muito bom. Nova Geek, já conseguiu ou quer mais um tempo? Ah, vou votar no Os Ticos. Puta, Los Ticos de Ômega também tem umas horas que o Maverick parece que tá gravando com o microfone enfiado no cu, viu? Também é. E normalmente tá, cara. Ele já gravou podcast andando na rua, assim, cara. É um troço escabroso. Ai, vou falar nisso. Licamon, você. Vou votar. Não tem como não votar no Omega Cast, querido meu querido Maverick, com o microfone enfiado no cu. Essa foi ruim, ó. O Los Chicos, ele é áudio bem ruim, mas eu adoro. Aí veio o Leandro Lopes Pereira. Eles têm um áudio. Eles têm um Bruno áudio ruim. Puta que pariu! Você perdemos um vencedor lá atrás. Perdemos um vencedor lá atrás, exatamente. O Thompson botou ali, ó. Pensei que fosse o DQC, eu não posso votar. Em minha defesa, eu vou dizer que eu também tava com o microfone bem ruim no começo, então desculpa. Faz parte. Ô, Xi, me elogiando. Obrigado, Xi. Beijo na sua alma. Que o Doublecast merece porque faz de propósito. Porque eu já recebi um áudio do Leozão Nocete que parecia de narrador do Discovery Channel. Olha só, Doublecast agora é o Morgan Freeman. É o Morgan Freeman. Eu sou Morgan Freeman com obeso. Com 787 quilos. Você é o Morgan Fatman. Muito bem, fala Morgan. O meu voto vai para um podcast que tem qualidade se a gente entendesse a pessoa. Esse dia foi louco. Foi apresentado pelo Teologia de Boteco, o bonito Cristiano Barba. Esse dia foi louco, minha votação. Muito bom. Eu conheço esse, eu escuto eles também. E realmente é meio sofrível mesmo. E para encerrar, o meu voto vai para o E Agora Cast, que é um podcast sobre filosofia feito por filósofos, que tem tanto eco que eles estão gravando dentro da caverna, da Batcaverna do Batman. Ok, vamos aqui, iniciar a votação. Coloquei aqui, viu, Julian? Vamos lá. Olha aí, Julian, estão te xingando aí, dizendo que o Julian a gente não entende também, cara. Atenção, votação iniciada. Quer passar os números pro pessoal? Número 1. Número 1, Aleatoriedades Podcast. Número 2, Doublecast. Número 3, Los Ticos. Número 4, OmegaCast. Número 5, Esse Dia Foi Louco. Número 6, E Agora Cast. E agora, José? E agora? Ó, o pessoal tá votando aí forte, ó. Ó, o pessoal tá aí, tá chegando a galera. Tá votando forte. Votando tão forte que eu vou chamar de Arnold Schwarzenegger. Votando! Oi, é isso aí. Votando, estamos votando aqui. Quem quer votar aqui? Quem que é o 3 mesmo? Cara, a gente é muito drogado, Los Ticos. Cara. Los Chicos. A gente começa a beber. Que passa, Chicos? Que passa, Chicos? Se do Chicos, bando de pau no cu não vem, entendeu? Fica aí já. Você achando muito motinha. Eles são muito gourmet, cara. É, eles podem ganhar a segunda estatueta seguida, hein? Cláudio Dragão Dourado. A categoria é gravação com integrantes que parecem o R2-D2 sofrendo de asma. Áudio ruim. A gente tem essa... Eu acho que a gente merecia ganhar, porque, né? A gente consegue ser bem ruim e a gente se esforça pra isso. Olha aí, temos... Pode que essa estrelinha... Né? Acho hoje em dia com os votos, Júlia. Encerrando. Perda de memória recente. Eu sou a Dory da Podosfera. Votação encerrada. Vamos começar a contagem dos votos. Vai ficar legal quando botar musiquinha. Boa, vou procurar essa, cara. Põe o El Chan agora, só de zoas. Uhul! Qual música? Alibaba. Olha aí, pode essa ser. Alibaba. Califa tá de olho no decote dela. Bem, vamos lá. É, 3 votos pro número 2. Renata Escarlate. Não falamos marihuana, mas se você tiver um, aperta aí que eu tô meio que afim mesmo. Aperta 2 aí votos que... para o número 4. Ok. É áudio ruim, não é conexão merda com voz retardado. Cláudio da Grão Dourado. 2 votos. Maria Ruana aí aparecendo, mandando um beijo, né? Beijo, você também, te amo. Um voto para o número 2. Um voto para o número 6. Um voto para o número 3. Opa! 3 votos para o número 3. Boa! 2 votos para o número 2. Temos alguém? 2 votos para o número 4. Tá rolando um baleiro na gravação. 3 votos para o número 3. 1 voto para o número 2. 1 voto para o número 1. 2 votos para o número 3. 1 voto para o número 5. 1 voto para o número 2. 1 voto para o número 6. E 1 voto para o número 5. É, alguém tá dando eco aí. Eu tô mudo. Alguém está com eco. Eco. É você. Eu? É. Eu acho que é o Leozão. Vou colocar no mudo aqui. Vamos ver. Passou o eco. Era o Léo. Não, é o... Não sei. Agora eu pensei, não sei mais. Eu acho que tá é dois mutados, caralho. Sou eu ou é ele? Não sei. Como o eco, você desmutou e o eco parou, então é o Julian. Ah, sim. Será? Agora. É, não sei. É. Ah, mas é pôr das fezes, deixa o eco aí, coitado. Pôr das fezes, eu acho que faz parte do sanduíche. Bom, eu vou falar os votos então, rapidinho. Finalmente, então, vou começar do inverso para não demorar. Doublecast, 8 votos, só que Los Chicos 9, ganhador! Perdemos por 1, que gostoso! Caralho! Sensacional! Próxima categoria, categoria que fecha a categoria podcasts. 5º prêmio, prêmio podcast tão atencioso com os ouvintes que deve ser do CVV. Começando com Emerson Alves. Explica isso aí. Essa categoria aí. Tem que indicar aí, cara. Tá. Podcast atencioso, cara, que responde todos os ouvintes, que oferece barba, cabelo e bigode, boquete, que faz aqueles miril soviético bonito nas bolas dos ouvintes. Você entendeu? O cara que se importa com os ouvintes. E teatro escuro do pensador louco. Epa, não rouba meu voto, não. Não rouba meu voto, não. Porra, depois dessa não, explicação maravilhosa dele, sim, ele faz barba, cabelo e bigode. Porra, eu vou querer dizer, não conheço ninguém. E assim como o copo d'água e um boquete, ele não nega ninguém, não é verdade? Não. Exatamente. Conheço ninguém na Pelo menos ele nunca negou pra mim. Não conheço ninguém na podosfera que lamba tão gostoso quanto o Pensador Louco. Então, não tem como eu não dar esse voto, nem mentando da bancada. Não, vamos pensar que a gente tá querendo fezes. Ah, gente, que bonitinho, gente. É quase um concurso aí até. Meu Deus do céu. Peraí, vocês falam em boquete, depois com o cu, cara. Peraí, pega leve, cara. Eu vou acabar ficando falado. Faz completo. É, vamos lá. Nova Geek, quem você escolhe? Ah, mas depois dessa não dá nem vontade de falar nada. Ah, não faz isso comigo. Vai, escolhe um logo. Vamos lá. Aquele podcast sem graça pra caralho. Eu vou escolher o Exaustos Podcast. Como é que chama? Qual? Exaustos. Eu tô cansado também do podcast, esse negócio aí. Muito bom. Léo 7, quem vai? Eu vou votar, eu vou, junto com o voto da Fabiana, eu vou de Fermata. Olha aí, cara, Fermata do Léo Oliveira. Boa. Junto o pessoal da música aí. Muito bom. Licamon. Eu vou de Estalagem Nerd. Muito bom, Estalagem Nerd, grande podcast, gosto bastante também. Julian Catino. Bom, eu vou no Confábulas do Berguitos. Grande Bergs participando aí, firme e forte, figura extremamente bonachona da podosfera. E eu, para escolher, eu quero escolher o Tribo TDAH, do pessoal que tem transtorno de déficit de atenção, e eles são extremamente didáticos e carinhosos com seus ouvintes, até porque eles têm que manter a atenção dos ouvintes, que se dispersa com muita facilidade. Votação começando. Peraí, Exaustos Podcast é número 1, Exaustos Podcast. Número 2, Fermata. Número 3, Estalagem Nerd. Número 4, Confábulas. Número 5, Tribo TDA. E o número 6, o Teatro Escuro. Pulou... É. Eu podia ter passado sem. É, tem 5 participantes, é isso aí mesmo. Não, tem 6 e o sexto é você. De quieto. Larga pra você arrombado. Tô colocando lá, Julian. Tá. Começou a votação. Calma. Ó, Leandro. Deixa eu colocar os números antes. Falando os números. Número 1, Exaustos Podcast. Número 2, Fermata. Número 3, Estalagem Nerd. Número 4, Confábulas. Número 5, Tribo TDA. Número 6, Teatro Escuro do Pensador Louco. Votem! Toca aquela musiquinha. Sérgio Augusto. Aquela musiquinha que tocava no Tentação, naquela hora que tinha que ir pra cada um numa casinha lá. Como é que é o negócio aí, cara? Nossa, isso é Tentação. Não sei não, eu sei. Oba, oba, oba, é. Oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba. Para nerd, eu votando 666, não existe aqui, meu querido. Para nerd, nerd master, fazendo jus ao seu título. Olha, temos aqui representantes do Valhalla Cast, podcast que eu conheci recentemente. Muito bom, muito engraçado, cara. Sou fã de vocês, cara. Assina Dermos. Muito bem-vindo. Quem que é esse aí? Valhalla Cast. O Valhalla dos Vikings e mistura com a dança do Vral. É o que eles fazem, cara. É muito legal o podcast deles. É o Viking dançando tchan, é isso? É, mais ou menos. Atenção, gente. Votação encerrada. Fechou. Nossa, já? Já, porque o negócio aqui tá... Opa, pegando aqui. Prontinho, votação encerrada. Vamos lá. É, gente, agora esse negócio aqui é rapidinho. Vamos lá. Vamos começar a fazer a contagem. 1, 2 votos pro número 6. 2 votos pro número 4. 2 votos pro número 2. 2 votos pro número 2? Sim. Tá. 6, 7, 8 votos pro número 6. Caralho. 2 votos pro número 2. 2 votos pro número 6. 1 voto pra ela, a Thay. Desculpa, a pessoa escreve no meio. 1 voto pro número 6. 1 voto pro número 4. 1 voto pro número 4. 3 votos pro número 6. 2 votos pro número 5. 1 voto pro número 4. 1 voto pro número 5. 1 voto pro número 4. 1 voto pro número 5. 2 votos pro número 2. 2 votos pro número 6. 1 voto pro número 5. E só para citar aqui, a gente tem um voto pro número 6.000 e um voto pro número 666. A Ana Ferreira, que ajudou a escrever, fez um brainstorming comigo, um abração e beijo para você, minha querida amiga, que ajudou a construir esta pauta, bem-vinda aí, que votou no Confábulas também. Opa, então contando aqui o voto do Confábulas, e aí, encerrada a votação, Julian. Empatados com 6 pontos, Fermata e Confábulas, Tribo TDH com 7, Treto Escuro, 17 votos. Puta que pariu. Galera. Ferro. O maior é, chupador de bolas da podosfera. Obrigado. Isso. Agora que pensador, ele não perdeu. Agora pensador que ele não perdeu, está com sua bola na boca e de outras 17 pessoas. Onde cabiu? Onde cabiu o cabo 16? Podem chegar. Exatamente. Um copo d'água e um boquete, ele não nega ninguém. E agora que pensador a gente já enganou ele, nós vamos começar o Arquivo Confidencial, Pensador Louco! Ô, louco meu, justo agora, 5 e 7. Só que não. Começando a terceira e última categoria do Prêmio Podosfese 2019, a categoria para episódios específicos de podcast. Vamos lá, então. Essa vai ser dura, pulsante, cheia de veias. Começando, então. Prêmio Ri Tanto Que Me Borrei, Engasguei e Vomitei Enquanto Tomava Banho. Começando com Emerson Alves. Esse, eu vou votar nesse episódio que eu acho que eu escuto ele 2 ou 3 vezes no mês, principalmente quando eu tô afim de rir, que é As Vezes Que Demos o Cu do Chorume. É incrível esse episódio. Caralho, era meu voto. Não tem pra onde correr. Às vezes temos o cu, é o concu, mas se vale votar em Chorume, vai ser esse é o meu voto. Porra, vou ter que mudar aqui, cara. Enfim. Ah, então 3 escolheram isso. Às vezes que deram os cus. As pessoas gostam. Cu é laico, cu é. Mas eu vou escolher outro. Esse episódio, eu escuto ele. Não, é. Toda eu vez escolhi que eu tomo, outro eu episódio do Chorume, vou ter que trocar aqui. Tem que trocar outro. Então vamos lá, episódio. Enquanto vocês deixa trocam, Nova Geek, qual o teu eleito pra episódio de podcast que você mais riu? Eu vou votar no episódio do Hoje Tem, que é da Leila Germano. Não sei se vocês conhecem. O guia completo do planeta Ceará, que eu ri muito quando eu escutei esse podcast. Muito bom, guia completo do planeta Ceará, cara, que título foda isso, sensacional. Olha, na questão de podcast não, Lica pequeno, Mundo, por mais que ela tenha começado agora, ela já tá gigante, né, Hoje Tem, mas mesmo assim, olha aí, vale a menção. Eu não conhecia. Léo Nocete, manda ver. Vamos lá, Léo Nocete. Eu ia votar nesse episódio do Chorume, mas eu não vou votar neles. Vou votar em um episódio que tem o Chorume envolvido. Vou votar no Mongecast 34. Por quê? Porque eu cagava de dar risada toda vez que eles zoavam o Yuri por falar, beleza. Foi um bullying maravilhoso e raiz. Eu vou votar no Mongecast 34. Posso falar o meu? Sim, por favor. Vou votar no Jeba 01, Dom Picone Sheila. Peraí, como? Jeba 01. Tem isso? Dom Picone Sheila é um podcast dos Los Chicos, em que eles fazem uma mesa redonda sobre cenas de sexo explícito. Uau, eu quero assistir isso no Xvideos agora. É muito bom. Eles pegam filmes ruins, bem ruins, de explícitos, né? E eles fazem uma análise completa do filme, entendeu? Inclusive, como se fosse uma mesa redonda ou como misturado com narração de futebol. É bem bom, é bem legal. Sensacional. Eu quase morri de rir, foi muito bom. Então fica aí. Julian Catino, a bola tá contigo. Quem você escolhe? Bom, eu vou falar outro episódio do Chorume. Pode? Pô, não, Chorume já tá. Aí dois. Não, tá. É como episódio, não é podcast, sim, pode. Porque, sei lá. É, tradições familiares. Episódio 176. Que teve o Cornman, o Homem Milho. É, o, não tinha nada a ver, inclusive, com o assunto. Eu choro da risada de ouvir. Muito bom. E número 6. O meu eleito para isso seria o Justa Causa Profissões para 2020, onde eles tiveram a empáfia de, no governo Bozo atual do Brasil, escolher uma profissão que fala não! Que é assim, é o fala merdista da empresa. E quando alguém vai falar merda, tem um cara contratado só para dizer não! Que é muito bom. E aqui a gente está... aqui, prêmio vomitei, aqui. Votação iniciada, lendo para vocês as vezes que demos o cu, número 1. O guia completo de Ceará, número 2. MongeCast 34, número 3. Jeba 01, Dom Picone Sheila, número 4. Tradições familiares, número 5. Justa Causa, profissões para 2020, número 6. Vamos lá, votem! Votações iniciadas, galera, vamos lá. Olá pra galera, todo mundo se cumprimentando. Ó, Felipe Portelli, do Esquina 42, que eu xinguei agora há pouco pelo atraso com os podcasts, acabou de chegar aí. Atrasado, para manter o... pra manter claro, a regra, pra manter pela reta. Felipe Portelli, que foi o autor do Desleituras sobre o conto Arrepsia, que é um dos mais aterrorizantes lá do Desleituras. Muito bom, aliás. Sandro Nascimento pedindo, repete aí, cara. Escolhe um número de 1 a 37 e escolhe aí, cara. É muito bom. Eu não ouvi, mas minha filha número 1 ouviu e disse que é muito bom. Eu vou atender o nosso colega, nosso ouvinte, que tá aqui até agora com a gente, e vou ler de novo. Número 1. Às vezes que demos o cu. Número 2. O guia completo do Planeta Ceará. Não tem como. Número 3. MongeCast 34. Número 4. Jeba 01, Dom Picone Sheila. Número 5, tradições familiares. Número 6, justa causa, profissões para 2020. Atenção, gente. Vou encerrar. Manda ver. Votações encerradas. Não precisa nem contar esse, viu? Porque eu não preciso contar. É, eu acho que precisa nem meio... contar. Tá meio óbvio, né? Aí, parafraseando Anderson Negrão, aí ele me mostrou o cu. O Jorge tá indicando todos os episódios do Anime Sphere aqui, ele com 7 já. Eu acho que esse episódio, às vezes que demos o cu, é o concu, né? É o concu mesmo. Boa noite, Raul Lucena, bem-vindo aí. Seja bem-vindo, né? A gente acabou de ter aqui uma grande marmelada, nem vamos contar. Essa não precisa. Nossa, o vencedor é obviamente o dia em que demos o cu do chorume, cara. Às vezes em que demos o cu do chorume. Segundo prêmio deu... de episódios. Segundo prêmio de episódios é: nunca vou conseguir fazer uma porra de episódio tão lindo na vida. Começando com Emerson Alves do DQC, manda ver. Olha, eu poderia dizer vários podcasts, porque o meu podcast é isso aí, mas eu vou dizer um que eu não esperava nada e eu fui ouvir pensando em criticar, que foi o episódio Amor pela Cozinha do Papo de Calçada, que sou suspeito a dizer que foi a estreia de Cristiane, mas foi o primeiro que eu ouvi assim com atenção. Como eles fazem bem feito. Esse eu não Cada quero um, dormir, ninguém se atropela. Ninguém se atropela, o pessoal fala direitinho, as piadas. Parece tudo scriptado. Se eu não soubesse que não era scriptado, eu achava que era scriptado. Qual é o nome do episódio? É Amor pela Cozinha do Papo de Calçada. Amor pela Cozinha. E é claro que ele está falando isso só porque senão ele vai dormir no sofá, mas acontece. É claro, né? É claro, porque a gente tem que ter medo, né? Quem tem cu tem medo. Muito bom. Nova Geek, escolha teu episódio. Esse é o momento. O meu chama Livre Arbítrio, é o que querem que você pense. foi um episódio do Asterisco, que é do Judão. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço o Asterisco. Mas Judão é grande também, gente. Então eu posso mudar de novo. Então vai. Posso esperar? Pode esperar? Posso, vamos não. Pular então. Léo no 7. Pode pular eu também, que eu tô pensando. Puta que pariu. Lica, posso mão. Falar o meu? Desleituras 40, especial Podosfera Assombrada. Porra, cara. Aquele ali foi primeira antologia de audiodramas, cara, na Podosfera Brasileira. Cara, tenho muito orgulho desse episódio. Olha, não é puxando o saco, não, mas já que você já chupou o saco de todo mundo, eu vou lamber o seu um pouquinho. Mas excelente edição. Os textos maravilhosos. Eu tenho texto dela também, mas assim, fiquei muito feliz de ler o texto dos colegas e ver o carinho que cada um teve pela escrita do texto, a qualidade do trabalho. Foi um episódio que eu li, eu vi e chorei, porque eu vi muito, foi muito legal ver o talento da galera ali aparecendo. Então, porra, eu só maravilha. Queria fazer uma menção aqui, obrigado. Porque não pode votar em o pessoal da bancada, mas qualquer episódio, por outro lado, podcast, você fica com raiva. Porque você. Olha, é verdade. Quando esse filho da mãe faz uma coisa tão bem feita e tá andando com a gente, como é que pode? O que me irrita, momento chupar a bola do argentino. Obrigado. Como é que pode, cara? O problema maior do Por Outro Lado é que quando o cara já começa, todo mundo começa podcast, os primeiros episódios são sempre uma merda, né? Você tá fazendo um amadorismo. Quando o cara começa um episódio em que no número um ele não apenas faz uma pauta impecável, uma qualidade de áudio foda, e ele compõe a merda da porra, da caralho, da trilha sonora que toca no fundo... Você tem ideia disso? O filho da puta, ele compôs a porra da trilha sonora, entendeu? Isso é sacanagem, porra. Faz uma dessa, Mizanzuki, porra. É. Então, opa. Eu vou votar no... Ninguém me perguntou, mas eu vou votar no episódio Mamonas Assassinas do Silêncio no Estúdio, que o Danilo falou pra votar. Você não tem que votar? Vota aí. Eu mando nessa porra de quando as fezes. Então, ele vota. Boa, ó, a Dani falando boa. Ali, ó. Vou ter que partir, tô aqui há 2 horas e não comi ninguém. Beijo, gente, boa votação. Eu tô aqui há 47 beijo, anos Dani. E também não comi ninguém. É. A gente não come ninguém, a gente só fala. Dá Exatamente. Peraí, vai, Julian, manda ver. Bom, muito obrigado pela menção. E eu vou votar também num. Porque eu também tenho as minhas, né, invejinhas, mas eu gosto muito. Do episódio Helter Skelter do Ergo. Porra, muito bom, excelente. Excelente, excelente episódio. Cara, essa pauta e a edição ficou foda. Maravilhoso, então. Nova Geek, já tem um escolhido? Não. Então tá, vou eu. O que você tinha falado, eu também nem conheço, então não sei não. Pode falar. Deixa o asterisco mesmo, então. Deixa o asterisco. Eu também. Ele é conhecido, mas não tropo. O meu escolhido, de qualquer maneira, para ela. Depois eu peço para ela repetir o nome do episódio e o podcast. O meu escolhido vai para. Desculpa aí, queimando pauta, vocês já falaram, mas o meu escolhido vai pro Por Outro Lado pelo episódio de Miles Davis. Que eu acho que é uma coisa que consegue estranhamente juntar HP Lovecraft, pelo assustador do storytelling, com a música de Miles Davis, que é impecável, e o trabalho perfeito do Julian como podcaster, como storyteller, para fazer isso, cara. Então minha escolha é essa. Porra, Nova cara, Geek, repete o teu escolhido, então, do asterisco. Livre-arbítrio é o que querem que você pense. Livre-arbítrio. É o que querem que você pense do asterisco. Então vamos lá. O teu nome, não conheço, eu vou procurar isso. Lica, quer falar os números pra galera? E vamos começar a votação. Por aí que eu preciso do nome direitinho do pro outro lado. Eu tô te passando aqui. Manda aí. Pro outro lado, eu não peguei o nome dele direito. Oh, 80 watts aí já tá berrando. Ergo! Qual que é o nome do. Calma, caralho, caiu. Qual é o número do... Gente, qual é o número do... O nome do pro outro lado que você escolheu? Miles Davis. Miles. O que vocês fizeram, se chama. Está aqui. Eu te passei no chat. Olha aí. Ok. Eu caí porque eu digitei errado aqui. Enfim. Okay. Estamos aí, Léo. Também digitei errado. É nóis da fita. Tá aqui já, olá. Então vamos lá. Colocando aqui, prêmio, não vou conseguir fazer porra nenhuma de fazer uma porra de episódio tão lindo na vida. E os indicados são, votação iniciada, número 1, amor pela cozinha. Número 2, desleituras 40 especial, podosfera assombrada. Número 3, mamonas assassinas. Número 4, Helter Skelter. Número 5, o que vocês fizeram? Número 6, livre-arbítrio. É o que querem que vocês pensem. Valendo! Valendo! Uba, uba, gente! Uba, uba, uba, uba. Uba, uba, uba. Vocês mudaram os números. Você consegue me passar aí, Lika? Porque me tá, tá escrito ali no chat. Tá, a Lika colou o texto dos números ali no chat. Colei de volta. Tá escrito aqui, no shader aí. No shader? Tá, é meu shake! Vota aí, Raul. Você vota sim, vota aí, caralho. Olha o número aí, vota aí. Quem tá aí, vota. A gente não vota. Abriram a porta do DeLorean aí, ó. Seu... Ai, ai. Dois pra caralho. Ele votou duas vezes pro caralho. Bom voto. É, cada um já vota dizia... no interesse, né? Já dizia Hermes e Renato, desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí, né? O caralho tá aí, exatamente. Tá aí, tá aí. Os mais primórdios, o caralho tá aí. Melhor música de carnaval, hein? Da história. Opa. Porra, cara. Não, tem uma melhor, que é do Caceta e Planeta lá, aquela do eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho, eu me fudi, sou carta fora do baralho, que é muito bom. Essa é boa, né, véio? Atenção, gente, votação encerrada. Aliás, o Velhas Virgens tem um CD de marchinha de carnaval que é maravilhoso, hein? Tem, muito Vamos bom. Vamos fazer a contagem. Atenção. Vamos lá. Dois votos para o número 1. Mas já acabou, já? Já acabou. Falou que acabou? Acabou. Então acabou, negado. Já, acabou. Surdo. Tá lá, ó, votação encerrada. Vamos lá. Tá. Vamos lá, contando o quê? Dois votos para o número 1. Okay. Dois votos para o número 2. Um voto para o número 4. Dois votos para o número 1. Dois votos para o número 4. Um voto para o número 1. Dois votos para o número 2. Dois minutos do Zicão, senhor Limaca. Dois votos para o número 4. Um voto para o número 2. Um voto para o número 1. Dois votos para o número 4. Dois votos, um voto para o número 2. Um voto para o número 2. Dois votos para o número 4. Dois votos para o número 2. Dois votos para o número 4. Encerrado. Aí. Bom, e como eu sabia, só o pensador que me ouve, tive... Zero votos, obrigado. Vamos, vocês também zero como votos. Vocês são, e arbítrio também aqui. Zero votos. Oi? E com 6 votos, amor pela cozinha, 7 votos, desleituras, podosfera assombrada, 11 votos, Helter Skelter, Leandro Pereira, cafeína, vocês olha merecem. Aí. Olha aí! Meus parabéns! Aê! Aê! Helter Skelter, Leandro Pereira do Ergo. Moda, o Xi do Raul acabou de chegar. O Xi falou que adora o episódio 9 sobre Luca Prodan, era esse que tinha que ter entrado. Pô, o episódio de Luca é maravilhoso. Ele falou que queria que esse tivesse entrado. Uma. A gente não controla o que entra. Porque agora que eu lembrei, na verdade, que eu podia ter mudado pra esse. É o podcast do Juras, do Jurandir Filho? Que é o Rapadura? Não, não o Rapadura, o dele mesmo, o dele sozinho. Ele tem um. ele tem um podcast sozinho e ele fez um sobre alegrias, pequenas alegrias que chamam. E é triste que ele perdeu, bonito. Né? É, foi uma pequena, foi uma pequena tristeza. Pois é, ó, Leandro Lopes falando que adora o primeiro episódio do Julian, El Argonauta. Pô, muito bom, cara. Amo demais também. E comprou a revista, tá vendo? Que maravilha. Olha aí. A galera ama o Jurandir aqui, ó. Pau no cu do Jurandir. Dane-se o Jurandir. Assina embaixo. Vamos lá, terceiro prêmio, senão a gente passa a noite toda aqui. É o prêmio Episódio Tão Alcoólico que Se Espremer Pinga Corote. Nossa, esse tem alguns, hein? Esse tem alguns. Vamos lá, então, começando por Emerson Alves do DQC. Faça a sua escolha. Vou roubar não, voto não me queime a pauta de novo, Emerson. Vou roubar voto de gente, sim, tenho certeza. E sim, não existe na podosfera episódio mais alcoólico do que esse. Curva de Rio, Almir sonha com ovelhas elétricas. Meu amigo! Esse episódio, Almir... Beijo pra você, cara. Você se droga ao respirar. Meu amigo, aquilo ali tava sensacional. Curva de Rio, Almir sonha com ovelhas elétricas. É, isso aí era a minha escolha. Maldito seja você. Mas eu falei bem. Que eu ia roubar. Nova Geek, quem você escolhe? Eu escolho um podcast também novo. Chama Mosqueteiro, chama Joker o Palhaço. É mosqueteiro? É mosqueteiro. Ela já escolheu esse mais cedo hoje durante a premiação. Sim, mosqueteiros. Joker, o palhaço. O palhaço? Uhum. Ok. Próximo. Leozão Nossete, quem você escolhe? Eu escolher o episódio número 8 do Cachaça, Prosa e Viola com o Alfredo Luiz do Gastro Felicidade. Se um podcast tem o nome Cachaça, tem que votar no podcast que tá no Cachaça. Respondendo a você, Leandro Lopes, não, ninguém nunca viu o Almir sóbrio. Não. Eu já vi o Almir caído. É, eu vi a mãe, dessa da ovelhas, a mãe dele desligou a coisa dele. Como é que é o 3, desculpa. Cachaça, Prosa e Violas, é o episódio 8, é isso? Isso, com Gastro Felicidade. Muito bom. Cachaça, Prosa e Viola, ok? Episódio 8. Muito bem, Lica Mon, a bola tá contigo. Quem você escolhe? Eu escolho... Peraí que eu tenho que ver o que eu escolho, porque eu anotei aqui. Aqui. Eu escolho o Papo de Calçada 77 e Papo de Bêbado. Ó, muito bom. Muito bom. Julian Catino, qual você escolhe? Eu escolho o Confábulas, ou Aquele Dia Foi Louco 6, que sem querer tem várias histórias bebaças. Muito bom. E para coroar a parada aqui, eu escolho o MongeCast especial de 2 anos, que foi gravado no bar. Verdade. No término do Ouvindo Capivaras, terceira edição, em que sim, estava todo mundo bêbado pra lá de Bagdá. Eu tava lá também. Gostoso demais. Ficar bêbado. Ficar bêbado é gostoso. Um abraço. Abraço o Jackson Maine aí do filme lá, Nasce uma Estrela. Bêbado pra caralho. Ok. Juntos de Shallow Now. Exatamente. Fizemos um episódio e falamos muito de pinga, inclusive, nesse episódio aí. Votação iniciada. Só uma coisa, no dia dessa gravação do Modcast, eu sentei no colo do Pensador Louco e beijei a sua careca gostosa. Que gostoso! Ou seja, a pessoas que não sonharam em fazer isso, e eu fiz. Cara, desculpa aí, gente, eu tive que dar uma empurrada para caber os 8 caracteres. Votação isso. Iniciada, vamos ler. Número 1, Curva de Rio, Almir sonha com ovelhas elétricas. Número 2, Mosqueteiros, ou Palhaço. Número 3, Cachaça, Prosa e Viola. Episódio 8. Número 4, Papo de Calçada 77, Papo de Bêbado. Número 5, Confábulas, Aquele Dia Foi Louco 6. E número 6, MongeCast Especial de 2 anos. Vamos só lá. Quero dizer, Emerson, que foi gratificante. Até foi hoje eu não lavei. Eu me esporrei todo naquela hora e até hoje eu não lavei aquela cueca. Só pra te dizer. Fiquei de pau duro aí com essa descrição aí. Claro. Você não entende, não tem ideia do volume que eu sentei. Quando eu sentei, eu falei, você tem 3 pernas? O que que tá acontecendo aqui? Pensador tem sangue angolano, porra. Você acha que essa pica é pequena, rapaz? Eu sou africano, rapaz. Tá pensando. O engraçado é que isso aqui é o momento real. Quando ele tava sentado, eu fiz com licença, pensador. Aí sentei no colo dele, ele olhou pra minha cara, tipo, que porra é essa? Eu lembro até hoje o momento em que Emerson sentou no meu colo, chegou pertinho no meu ouvido e disse: pensador, isso é um feed nas tuas calças ou você está só feliz em me ver? Ai, ai. Vamos lá, gente. Atenção, votação encerrada. Encerrante. Eu perguntou aqui pra mim como é que eu sei que a votação tá encerrada. Quando o pessoal para de votar os números, galera, e começa a falar besteira, aí eu encerro a votação. Já deu, né? Isso. Justo. Vamos fazer a contagem. É tudo matemática. Para aí. Vamos lá. 2 votos pro número 6. Peraí, que eu tava distraído. 2 votos pro número 6. Ok. 2 votos pro número 4. Tá. 3 votos pro número 5. Tá. 1 voto pro número 1. Sim. Agora deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. 1 voto pro número 1. Tá. 1 voto pro número 6. Tá. Mais 1 voto pro número 6. Tá. 1 voto pro número 1. Tá. Peraí, só um pouquinho. 2 votos pro número 4. Tá. 1 voto pro número 6. Tá. 1 voto pro número 5. Tá. 1 voto pro número 1. 2 votos pro número 6. Olha aí. 2 votos pro número 4. 2 votos pro número 5. 1 voto pro número 1. 1 voto pro número 5. E... Não, 1 voto pro número 4 e 1 voto pro número 5. Pronto, agora foi. Nossa senhora, a votação mais apertada da noite, com 5 votos Curva de Rio, Almir. Com 7 votos, Papo de Calçada, Monge Cassie, o ganhador por 1 voto. 8 votos, com Fábula, Sacana Dia Foi Louco, 6. Aê, Bergs! Muito bem! Grande Bergs levando o pó do Fezes da noite. Olha aí, muito bom. Não sei quando é que vai sair esse episódio, mas se sair antes, vai ter o evento aí do Confábulas ao vivo em São Paulo. E eu estarei lá, viu, gente? Confirmei a minha presença hoje lá. Opa! Não sei o dia, mas você que tá ouvindo aí, procura aí. Confábulas ao vivo em São Paulo, dia 17 de janeiro. É 18 de janeiro, lá em São Paulo, em algum lugar. Vou estar trabalhando, não vou poder ir. Porque moro na. Eu moro na Nárnia, né? Vamos lá. Eu estarei lá também! E aqui, eu nos encontraremos. E eu estaremos lá. Estaremos lá. Entrega uma merda num pote pra ele. Vamos lá, penúltimo. Vamos lá, nossa, chegando... é um prêmio de um doce de leite? Não, queridão. prêmio cocô. Isso é Nutella? Lá. Quase. Um dia já foi. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Vamos lá. Vai. Penúltimo prêmio da nossa premiação. E esse é musical, então prestem atenção. É o prêmio tão dançante que fui expulso de um enterro. Começando por Emerson Alves do DQC. Quem é teu eleito? Meu eleito, sim, é um podcast de música que teve várias músicas muito legais, que é o KRM Versões da Podosfera, que ele convidou aí o pessoal para colocar suas versões. E foi o primeiro episódio que eu ouvi do KRM, mas, cara, muito foda aquilo dali. Daí eu ouvi tudo. KRM, Thiago Rosas, beijo pro você, cara. Você é foda. E esse episódio tá totalmente excelente. Qual o episódio? Maravilha. Versões da Podosfera. Versões da Podosfera. Kit de releituras musicais, Versões da Podosfera. Ah, muito bom. Nova Geek, você... Alô? Cri, cri, cri, cri. Vamos nós então. Segue, vamos pegar. Pular então. Léo 7. Voltou. Teu. Eu vou em temas internacionais de novelas na vitrola musical. Olha aí, muito bom. Excelente. Léo 7, você. Eu vou votar no resumo do som 27 do 80 watts com Girls Just Wanna Have Fun. Se não dá pra dançar em Cyndi Lauper, não dá pra dançar em nada, né? Como é que é? Repete pra mim, por favor. Resumo do som 27 com Cyndi Lauper. Com a Cyndi Lauper. 80 okay. watts. 80 watts. Resumo do som 27, Cyndi Lauper. Ok. Muito bom. Lica Moon, é contigo. Deixa eu só escrever aqui Cyndi Lauper, porque eu sou meio perdida. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. A Cyndi Lauper tá aqui, vai ficar assim mesmo, bora. O meu é Fermata Podcast 82, álbuns que marcaram nossas vidas. Excelente. Julian Catino. Bom, vocês queimaram dois nomes da Podosfera. Então, eu vou falar um outro episódio do 80 Watts também, porque também é um dos meus preferidos, assim como o Fermata, né? Mas aí, como queimaram minhas duas opções, vou dar outro episódio do 80 Watts, que foi o Soft Cell, Tainted Love. Puta que pariu, que pauta maneira, cara. Esse também. Eu vou lembrar pra sempre do lance do cara trocar o compacto do disco por um maço de cigarro, cara. Esse episódio é foda. Nossa, que história louca. Cara, foi maluco isso. Muito genial. Muito bom. Na verdade, eu também tinha escolhido um do 80 watts, mas eu tive que mudar aqui porque já tem 80 watts demais aqui. Então eu gocharia de escolher o Auto Radio sobre Cocteau Twins, uma banda maravilhosa, linda, que foi uma das originárias ali do que beirou o fim da era hippie com o início do pós-punk, que acabou virando gótico. Então é Auto Radio Cocteau Twins. Ok, vamos lá. Votação iniciada. Olha, deu certinho. Exatamente, Yuri. O Doublecast não tem competência nem pro prêmio Pó das Vezes. É isso mesmo. Vamos fazer a leitura, então. Votação iniciada. Número 1, KLM, versões da Podosfera. Número 2, vitrola musical, temas internacionais de novelas. Número 3, resumo do som 27. Número 4, Fermata 82, álbuns que marcaram nossas vidas. Número 5, 80 watts, Soft Cell. E número 6, Audio Radio Twins. Deu uma diminuída aí, galera, porque não cabia tudo. Eu vi. O número 6 é Auto Radio com Cocteau Twins. É, com Cocteau Twins. Eu não cabia, eu tive que cortar alguma coisa. Então, ok. Vamos lá, votem. Votando. Eu voto o número 7 aí. Porra, X, você votou umas 4 vezes, mano. É, depois eu fico demorando aqui pra ter que ficar cortando o pessoal que vota dobrado, cacete. Povo chato. Ó, Ana Ferreira votou no Versões da Podosfera. Cara, muito bom, eu participei desse. Se eu não me engano, eu escolhi uma versão do David Bowie pelo Bauhaus, cara. Que, porra, uma versão maravilhosa de Ziggy Stardust. A gente não participou porque a gente esqueceu de mandar, eu acho. São uns arrombados mesmo vocês, né? Bauhaus tem grandes versões também. Porra, tem. Eu quase esqueci de mandar do bagulho do Xi aí também, que eu mandei os 45 do segundo tempo. Eu sou um imbecil. Se tivesse prêmio mesmo, imbecil, eu ganhava. Nossa senhora. Mais imbecil do que esquecer de mandar é esquecer de usar. Quando eu fiz o especial do Ganso, eu pedi o áudio pro pessoal de homenagem. O Bergs foi um dos primeiros a mandar, mandou um áudio lindo. E eu esqueci de colocar no episódio. Tem mais animal. Atenção, gente, votação encerrada. Olha lá, Danilo, pior é você que não mandou, olha lá. Só fazer uma justificativa aqui, Mavi, meu amor. Eu não votei em você porque o pessoal aqui já tá me acusando, entendeu? De nepotismo. Não votei em você porque seu podcast é uma bosta. Não é, não. Eu adoro o hype, fica quieto. O hype é foda. Eu adoro também. Muito bom. E aí vocês já estão me acusando de nepotismo aqui, então eu tive que parar. Aliás, ele fez um dançante que beira aí o estranho, né? Do Glee, né? Esse aí maravilhoso, é maravilhoso. Tem o Vamos Dançar, que eu fiquei, mas assim, como depois que eu fui aqui ameaçada de morte, eu decidi mudar a cadeira. São muito bons. Vamos lá, gente, contando. Um voto para o número 5. 3 votos para o número 4. 1 voto para o número 3. 2 votos para o número 6. 1 voto para o número 4. 1 voto para o número 1. 2 votos para o número 3. 2 votos para o número 5. 1 voto para o número 1. 1 voto para o número 4. 3 votos para o número 3. 3 votos para o número 5. 1 voto para o número 1. 1 voto para o número 4. E 1 voto para o número 5. Caralho! Olha aí, olha aí. O que foi? É assim, gente. Empatou. Empatados. Resumo dos pontos: 27 e Fermata 82. Mas menção honrosa de 5 votos do 80 watts também, de Soft Cell, onde eu diria que ganhou 11 votos 80 watts, não é mesmo? Ganhou o X. Ganhou o X. Ah. Pronto, ganhou o X. Mas empatou, né, por outro, né, de outra forma de ver a mesma coisa. Com o Mojicast tá votando agora. Alguém tem que avisar. Fermata, já, Fermata já ganhou um. Fermata já ganhou um. Deixa o X ganhar aí. É isso aí, Xi. Com 80 votos, 80 watts. Meus parabéns. Alguém avisa o Yuri que a gente já terminou a votação. Ele tá votando. Isso, aí. Yuri. É um bom resultado. 3 cara. Votos, Auto Radio, 2 votos, tá? Vai lá. Ok. Fermata bem, ganhou. Gente. Alguém avisa pro Leandro Lopes que o Fermata ganhou um, que ele não sabia. É, e o Thiago, assim, a competição fica difícil contra o X, né? Mas o KRM é maravilhoso. Não, o KRM é, porra, muito foda mesmo. Vamos agora ao prêmio derradeiro, ao prêmio que pretende mudar não apenas nossos ouvidos quando ouvimos, mas também mudar o mundo onde estamos. E é o prêmio Deixa Colocar Meu Soco Inglês e Vamos Mudar o Mundo na Porrada. Começando por Emerson Alves, diga qual é o teu escolhido. Olha, meu escolhido, ele não é uma coisa do outro mundo, mas ele foi engraçado e ao mesmo tempo seria mais engraçado se não fosse tão triste, que é o Justa Causa Podcast 17, Copa do Mundo de Pérolas do Governo. Meu amigo, esse episódio é muito bom. Só coisa top ali, e é tudo real. É revoltante porque é tudo real, Pérolas do Governo. Justa Causa 17, Copa do Mundo de Pérolas do Governo. Eu vou tirar o nome do podcast, porque senão vai caber lá no negócio, vou só no nome do episódio, tá ok? Tá ok? Bota aí, Justa Causa 17. Isso, perfeito, já encurta bastante. Nova Geek, diga seu eleito. As Veias Abertas da América Latina. Como é que é? As Veias Abertas da América Latina. Livro de Galeano. Continua sem ouvir. Galeano, volante do Palmeiras, bati em todo mundo, hein? Puta vida. Eu não ouvi o episódio. É do Teologia de Boteco, né, ou não? Qual é o nome do episódio, meu Deus? As Veias Abertas da América Latina. As Vezes Que Demos o Cu. Esse é o nome. Mas qual é o podcast? É a HQ da Vida. Ah, HQ da Vida, certo. Muito bom. Sim. Então, passando, Léo Nocete, qual você escolhe? Não faço... Ah, sim, faço ideia, sim. Eu vou votar no... Cadê? Buceta, perdi o número do episódio. Que podcast é eu esse? Eu vou votar no Exadoff 11 e a B pode se fuder. E esse episódio foi foda. Não, a B pode de agora, pelo amor de Deus. A B pode passada. Sim, a B pode ligada ao fato que aconteceu. Lica Moon, você. Não do Julia. Vamos lá. Vou votar no Pistolando 15, Plástico, Lixo e Reciclagem, com Sabrina Fernandes e Ana Carolina Macaru. Sim, muito bom. Muito bom. Excelente. Julian Catino, você. Então, eu tinha duas opções, justo. A HQ da Vida e outro que é o que eu vou colocar, que é Teologia de Boteco 132, O Que Está Acontecendo no Equador. Veio um refluxo aí, hein? Aproveita e dá um gole aí, porque secou a garganta. Isso. Secou o refluxo aí. O que tá acontecendo no Equador? É que era o Don Corleone perguntando. O que está acontecendo no Equador? Muito bom. E a minha escolha vai para o Papo de Calçada sobre Ditadura Militar, que é um podcast. Olha lá. Não apenas eu me esmigalhei de chorar no episódio, mas ele também mostra todos os erros que foram cometidos no passado e deixa extremamente claro por que não devemos cometê-los novamente atualmente. O Garcia falou que no Equador foi meio seco. O Emerson, essa do pensador que ele falou da ditadura, aí o Emerson sentou no colo dele, deu um beijinho na cabeça e o pensador falou: essa é a famosa ditadura, hein? Eu sei que vocês estão me criticando, mas tudo é inveja. Eu fiz, vocês sonham com isso. É claro, é claro. Nossa querida Ana Ferreira aqui, que ajudou a fazer a pauta. Aqui, exatamente. É, ela veio dizendo aqui que no Equador é mais forte. No Equador é mais gostoso. Vamos lá, gente. Votação iniciada. Número 1, Justa Causa, 17. Número 2, As Veias Abertas da América Latina. Número 3, AB Pode Se Fuder. Número 4, Pistolando 15. Número 5, O Que Está Acontecendo no Equador. E número 6, Ditadura Militar. Que é KRM se despedindo aí. Tiago Rosas, beijo pra você. Boa noite, bom descanso aí. Boas gravações. Beijo, Tiago. Ele vai gravar agora. Vai, esfregou na cara o Flamengo dele, mama véio. Mas é um viado. Vamos lá, crianças. Votem, votem, votem, votem, votem, votem. É. Léo Oliveira, beijão. Gente, não precisa. Você. Não precisa mais, todo mundo votando no 3 aí, bicho. Já ganhou, porra, já. Calma, deixa eu terminar aqui. Tem mais gente ainda. Eu sou um merda mesmo, cara. Caramba, escrevi QRM, eu acho que eu escrevi lá em cima que é LM. Desculpa aí, cara. É o sono. Eu escrevi QRM. Aquele tonel de cerveja que você tomou durante o episódio não teve nenhuma influência nisso. Não, nenhuma, nenhuma. Eu, sei lá, caralho, Guilherme Bia, não tá prestando atenção mesmo, brother. Já abriu a votação. Guilherme Bia vai escrever quando começa a live. Pois é, pelo amor de Deus. Ó. O Léo Oliveira mandando um beijo no Perino do Pensador. Ui. Ah, que gostoso. Um beijo no Pereio do Pensador. Atenção, atenção. Depois do Léo Oliveira falando isso, votação encerrada. Vai ser frio. Olha. Vamos o Ekio, olha o Ekio. É, o Julian pra fazer o eco de novo. Vamos lá, gente, fazendo a contagem. Não é o Julian. Não sou eu, não, porque tinha eco e eu tava no mudo. Vou ficar no mudo. Acho que sou eu. Eu vou desmontar, eu vou botar aqui. Peraí, alô? É, parou o eco. É. Então vamos lá. Contando aqui: 10 votos para o número 3. Porra. 5 votos para o número 6. 3 votos para o número 3. Mais 1 voto para o número 3. 1 voto para o número 3. Acho que é isso. Deixa eu contar de novo aqui. Eu me perdi, é muito voto só. 1. Léo, para te responder, eu tenho algumas coisas em mim que não são nobres. Na verdade, são raras as coisas em mim que sejam nobres. Então, voltando aqui, ó. É carne nobre em mim. É, Julia, são 15 votos pro número 3. Nossa, que surra. Cara, acho que já foi, cara. Sim, surra de pau. Você passou-lhe a linguiça nobre na galera. É isso aí. Porra, gente, vocês não ouvem. Tô dando eco ainda nessa buceta, ainda ou muto de novo? Vocês não ouvem pistolando, é isso. Pô, chutando a escada, NBW. Chutando a escada. Fechando aqui, gente, então o AB pode se fuder, foi o vencedor fechando. Gente, é isso, categoria. Deixa eu falar isso com prazer. AB pode se fuder! Sensacional. Muito bem, pessoal que está aí acompanhando a live, para o pessoal que chegou mais tarde, nós decidimos durante o percurso aqui que nós vamos fazer uma categoria de honra, que vai ser decidida por vocês aí que estão nos comentários. Qual categoria deveria encerrar esta votação da Podosfezes? Que deveria ser... Oh, Histórias para Rico chegou aí, ele foi mencionado bastante hoje. É. Vamos lá, então. Iniciando. Olha aí, o Léo Oliveira está escolhendo... decidindo pela categoria Melhor Fermata. Eu acho que isso é meio perigoso. Eu acho que o Melhor Fermata vai ganhar o KRM. Eu acho que a gente tinha que abrir um pouco mais essa categoria. Tem um rapaz ali que escreveu ali, um tal de Emerson Alves, bonito ele. Qual podcast mais aleatório? Mais aleatório, olha aí, quem será esse cara? Danilo de Almeida, podcast de menor relevância. Esse é do Doublecast, esse não. Esse é o concurso. A Cris aqui, né, falando a história mais triste contada em podcast. Podcast que deveria ter acabado, essa é legal. Essa é a polêmica. Ana Ferreira mandou aqui o podcaster mais pau no cu do Brasil. Eu acho que essa é muito válida, cara. Vamos terminar, vamos fazer assim, pensador? O podcast que te devia ter acabado e o podcast é mais pau no cu. Pra gente acabar com a galera pistola, pra fazer polêmica, os dois. Porra, mas, pô, não. Pra mim, tudo bem. Vocês estão bom com a minha cara, meu? Tá bom. O pior é que eu não tenho no mundo. Não, todo mundo gosta. Oxi, eu concordo com você sobre ter que incluir Inquisição Pangaláctica. Mas talvez em outra categoria. Até pra eles entrarem aqui, né? Podcast com a menor relevância. Podcast com a pior dicção. Podcast que deveria ter acabado é muito bom, bicho. Eu acho que tem que ser essa, hein? Podcast que eu queria ser surdo. O Garcia mandou aqui. Podcast rock pra quem não gosta de rock. Boa. Podcast pra quem, olha, menor relevância, pau no cu, mais pau no cu. Se bem que o maior pau no cu não seria podcast, seria podcaster, né? E podcast que eu gostaria de ser surdo. Olha, infelizmente, ultimamente eu tenho ouvido alguns assim. Podcasts, os Cus de Frango e o José Castanhas Neto acabou de chegar. Ele já estava. Mas chegou atrasado, não? É. Mas o Neto concorreu, ele ganhou. O Neto ganhou. Chegou a ganhar? Não, mas. Ganhou, concorreu. Você ganhou, Neto. Parabéns. Ganhou, mas não ganhou. Não ganhou. Não ganhou? Garcia, você aqui, ganhou? Podcast em Braille. Ah, podcast esse é ótimo, Braille. Né, Tavares? Podcast que mais caga a regra. Eu vou ficar quieto. Essa é boa. Aí o MDM. Aí não adianta, o MDM é muito grande. Podcast de entrevistas que o povo pensa que é de religião. O pessoal tá ficando mais. A pessoa tá comendo, né, monge? Eu acho que você tá meio que direcionando o negócio aí. Podcast Ai. Mais palestrinha. Tá, peraí. Lica, então faz assim: pega os mais pedidos, assim, o relevância, o pau no cu, o surdo. Pega cinco assim e vamos votar pra qual será a categoria. Para depois a gente votar sobre qual o mais votado entre essas cinco. Senão a gente melhor podcast aqui. Do advogado. Melhor podcast de advogado que mora no prédio do Pereio. Isso. Ó, o que deveria ter acabado também tá. Não sei se é o mesmo que fala. É. Billy. Eu acho que o que deveria ter acabado é um bem votado. Boa. Podcast que mais dá sono e é bom para ouvir na insônia. Pior, melhor host. Olha o Doublecast aí de novo. Piores, melhores hosts, né? Menor Isso. relevância, podcast é pau no cu, podcast que deveria ter acabado. E qual é o teu 4? O que vocês acham aí? Cadê aquele do... Cadê o do surdo, né? Cadê o surdo? Podcast, melhor podcast de dublagem de filme pornô. Podcast que eu preferia ser surdo pra não ouvir. Os podcasts muito... mais fodas do bairro Aquários da cidade de Iracema. Temos um vencedor, né? Podcast deveria ter acabado. Esse daí tá ganhando com distância. É. Podcast é pau no cu. São dois aqui. Acho que a gente pode ficar com esses dois pra fazer a votação e ver qual então, que beleza. Fica, né? Tá ótimo entre esses dois. Podcaster mais pau no cu, porque aí é uma pessoa, e o podcast que já deveria ter acabado, porque aí é um podcast. Acho perfeito. Um pra cada. Vamos lá, então. Isso. Então, na categoria podcaster pau no cu, tem que ser pequeno. Eu ia perguntar a mesma coisa, porque eu pode abrir agora de vez? Assim, vamos lá. Posso gente, começar? Eu não conheço podcaster. Eu não posso falar. Posso começar? Quero ser a primeira. Já que eu vou falar. A gente citou um aqui que era meio insólito. Piores vozes da podosfera. Puta merda, Mavi, você chegou atrasado. Pode, primeiro aqui a gente tem podcast, pau no cu, não é pra votar, Cris, eu tô só colocando a opção aqui. Qual que é o primeiro? Podcast pau no cu. Eu queria ser a primeira a dar a opção. Pode falar, Leica, você já tá pedindo ser a primeira, faz tempo. É, porque eu quero muito. Fale. Febrino! Obrigada, Febrino. Quero agradecer a oportunidade. O podcast pau no cu, meu podcast pau no cu, é o Roberto Moreira. Roberto Moreira, você é um pau no cu. Número 3, quem vai? Eu, Nerdmaster. Puta, eu fiquei com um acanhado pra não votar nele, porque... Eu voto mesmo que eu quero que se foda. Porque ia ficar dobradinha no meu caso, porque o meu seria... Já vou adiantar, o podcast deveria acabar, para a nerd. Número 4, já quem deu, vai? Já deu. Pode votar nos grandes? Pode votar, eu acho que vai, né? Porque eu acho o Azaghal um pau no cu, mas eu até... O Pensador caiu, né? Não sei se pode ser uma treta, mas assim, não, eu acho até legal algumas intervenções, mas no geral, no conjunto da obra, porra. Eu posso votar? O pensador caiu, vamos perder esse momento maravilhoso, hein? O pensador arregou. Cadê o pensador, arregou. Gente? Cadê o pensador? Clica pra gravar alguém aí, clica aí, botão aí pra gravar isso aí. Pra nós terminar essa fita. Não sei onde é que grava. Isso aqui vai estar no YouTube, né? Eu acho que fica o vídeo depois. Ah, é verdade, né? Nossa, fica se um fosse imbecil, eu ganhava só mesmo. Fica. Jesus. Só fica. Tomara que fique. Uma hora, eu acho. Era uma hora, né? As últimas uma hora. Ah, que bom, tá bom, eu acho que o resto do pensador gravou. Que o resto do pensador gravou. Então tá. Roberto. Parabéns pela iniciativa. Aqui, obrigado. Então nós temos aqui o Febrino, Roberto Moreira, Nerd Marques, Azaghal e. Eu não conheço. Ela não conhece o Paulo Coelho. Então vamos ficar só com 4 na nossa categoria. Vota aí, caralho. Qual que é o número aí? Votação iniciada. Número 1, Febrino. Número 2, Roberto Moreira. Número 3, Nerd Master. Número 4, Azaghal. Vamos lá, galera. Vamos botar nos podcasts pau no cu. Polêmica. Tá todo mundo com medo? Agora mesmo. A galerinha com medo. Gente, já sei, a gente não vai aparecer, não. Só gente, meia-noite já. Quem tá ouvindo? A gente já bebeu bastante, a gente joga a culpa na canjibrina. A culpa é da canjibrina. O Rafael Thompson mandou um fora de Teresina aleatoriamente. Fora de Teresina. Pau no cu. E o Curva de Rio? Kaique Atala falou aqui. Atenção, galera. Votação. Encerrada. O pessoal foi rápido para odiar. Vamos fazer a contagem. Olha lá, o criador do perfil Pó das Fezes tá puto com vocês. Vocês estão elitizando a Pó das Fezes, hein? Caiu hoje. Quem caiu? Caiu o Rúlio, o homem do voto. A gente vai fechar isso aqui. Caramba! Vamos fazer a contagem então aqui que o Rúlio caiu. É, é que agora a coisa fica boa. Então volta, Julian. Voltei. Caiu, mas passa bem. Caiu, mas passa bem, né? Vamos lá? Contando. Julian, tá aí? Estou aqui. Ótimo. Contemos. Um voto pro número um. Um voto pro número um. Quem é o número um? O número um é o Febrino. Um voto... Tá. Então, desculpa, é um só. Um voto por enquanto só, tá? Um voto pro número um. Um voto pro número três. Um voto pro número quatro. Pronto, agora começa. Quatro votos para o número 4. Um voto pro número 2. Dois votos pro número 1. Um voto pro número 2. Um voto pro número 1. Um voto pro número 3. Um voto pro número 4. Um voto pro número 3. Um voto pro número 2. Dois votos pro número 4. Um voto pro número 2. Um voto pro número 3. Acabou. Quem ganhou, então? O ganhador é... Azaghal, Paulo Cu! Até aqui os caras ganham. Vão tomar no cu, vocês tudo. Hashtag volta pensador. Gometizado por fezes. O Ricardo no cu mesmo aqui. Essa bancada aí que não colocou Luciano Pires nessa categoria. Eu acho que não tinha nem que colocar ninguém grande. Tinha que fazer o caos aqui com os pequenos mesmo. É. Com a esgotosfera. O Ricardo colocou ali, ó. Por até no submundo, os caras do Nerdcast podem ganhar. Se ganhar, sugiro roubar o prêmio. Ó, vamos roubar esse prêmio do Azaghal aí. Ai, não, agora. Se quiser, alguém pode entregar o prêmio também. Tá lá, o pensador voltou. Abre, coloca o pensador aí, Emerson. Coloca o pensador de volta. Opa, aí. Pensador de volta. Esse papo do coloco pensador não é bem assim, eu só queria deixar claro. Desculpa aí, gente, caiu a luz aqui. Essa gravação vai ficar picotada igual minha vida, mas vamos embora. Pelo que eu entendi, só recapitulando então pro pessoal que vai ouvir essa parte picotada, o tema escolhido foi podcaster mais pau no cu e ganhou o Azaghal, foi isso? Foi exatamente. A podosfera voltou, gente, eu não fiz nada. Olha lá, o Léo Oliveira, rouba ele e dá pro Luciano Pires. Ah, o Alan já tá dizendo, rouba dele e dá pro Roberto Moreira ali, ó. Olha lá. Agora, aí, gente. Sumonamos o pensador. Sumonamos o pensador, exatamente. Kaique, que é lá do portal Curva de Rio, Curva de Rio ganhou o prêmio hoje, não foi? Ou foi mencionado pelo menos algumas vezes? Ganhou com o Almir. Almir ganhou com distância. Almir ganhou com distância. Foi massacre. Bem, gente, agora a gente vai votar no podcast que deveria ter acabado. Nerd, voltei. Já votei o meu. Para Nerd, já deu o que tinha que dar. 7 anos já, quantos anos o Para Nerd tem? Nossa, muito tempo, cara. É muitos anos. 10 anos o Para Nerd, eu acho. 10 anos, já deu o que tinha que dar. Já tinha que ter acabado já. E olha que eu tô falando e eu fui convidado pra gravar. Beijo, Nerd Master. Eu acho que você não vai mais, vai receber um convite. Vai receber um desconvite. Um convite. Eu falo não. Com amor, eu falo com o coração. A gente recebeu o convite, a gente não foi mesmo. Eita, pô. Olha a roupa suja, tragam a vasilha. Já deu o que dá. Vamos brincar. Gravar de sábado, queria gravar de sábado. Pra gravar de sábado, com todo o respeito, tem que ser uma ocasião especial. Sábado é dia de encher o pote, por favor. Justo. Bora lá, gente. Número quem é o segundo aí pra votar? Então tá, já que eu cheguei fora de ordem aqui, eu vou escolher o Papo de Gordo, que já devia ter acabado há muito tempo. Eu também gosto. O Papo de Gordo é bom, mas é que já esgotou. É bom, já deu, gordo. Já isso deu. Tem muito tempo, cara. Pô, isso tem que mudar, isso tem que mudar. E fala a verdade, vocês só gostam do Papo de Gordo por causa do Flávio Soares. Estamos todos entre amigos aqui. É o Flávio Soares que sustenta com a sua... É o Flávio Soares. Sério mesmo. É aquele que te comeu atrás do armário, Soares. Pronto. Aquele que te comeu atrás do armário. Vamos lá, próximo. Quem vai? Nova Geek, quem você escolhe pra acabar? Pode ser grande? Pode. De preferência. De preferência. Pra mim, a Globo não devia ter entrado na podosfera. Então, qualquer um que da Globo aí. Ou seja, pode Pedro parar. Bial devia acabar. Pode ser. Devia acabar o Bilal. Olha, eu tô com o Léo Oliveira aqui, ó. Dudu Salles é top, também concordo. Dudu Salles é top. Por isso que eu não sei quem é esse Flávio Soares que vocês estão falando aí. Eu não conheço Dudu Salles. Acho que sou eu agora, né? Então, isso. Bem, eu acho que o Radiofobia deveria acabar. Nossa, você tirou meu voto agora. É verdade. Quero mudar meu voto. Tinha que acabar o Léo Lopes. Não, mentira, tô mentindo. Majesta! Desculpa, passei mal. Continua. Olha, Histórias pra Rico tá sugerindo aqui o MRG. Específico. Também concordo. Que já deu o que tinha que dar, cara. Vocês têm que entender que tem podcast que é que nem os Simpsons, sabe? Tá, tipo assim, mais de uma década atrasado que já não tá valendo, né? Caralho, eu tinha escolhido e eu esqueci. Eu não tô de zoeira. Não, cara, você tá de... Você tá de demência mesmo, arrombado. Lembrei, CoachCast. Qualquer coisa que tem coach tem que acabar. Olha, vamos criminalizar os coaches. Muito bem. Lica Moon. Já fui. Radiofobia. Já foi? Radiofobia, é verdade. O Danilo tá pistola, que aqui é Podosfera, e vocês estão falando podcast grande. Ele não entendeu o tema da premiação, né? Eu acho que a gente É pra acabar, caralho. Pode acabar esse podcast grande. Deixa pra vocês. É isso aí. De nada, Fabiana. É nóis. Rúlia esse Cativo, Kaique qual você escolhe que já devia ter acabado? Cara, eu ia falar, mas já tem 6 aqui. Não, tem 5. Não. Paranerdia, Papo de Gordo, Globo, Radiofobia, CoachCast e você. O Neto arrancou a arma pro Arthur, deu o tiro e falou anticast. Olha aí. Que raiva é essa, rapaz? Vai lá, gente. A última, vai lá. Eu ia falar. Nano 7 Alzheimer, é isso mesmo, tá foda. Cara, esse Lamani quer acabar com o Clube da Leitura do Antônio Fagundes, rapaz, passando na novela até e tal. Tem que acabar não, isso. O Fagundão não. O Fagundão não pode. Ô, Julian, se você quiser, eu até corto isso da edição final e tal pra sair, mas você podia escolher aquele. Como é que é o nome mesmo? Começa com M e termina com Morgenstern. Não corta não. Eu vou te falar a verdade. Eu ouvi meio episódio, então é difícil. Renato Scarlatti, se fosse pra ser grande, tinha que ser Dani Nose e Paulo Cuenca. Concordo, tem que acabar também esse aí. Esse é ruim mesmo, muito ruim. O Maverick falou, Mundo Freak. Não, Mundo Freak não. Não tá mexe lá. No Mundo Freak. Vai, Julião. Solta o teu ódio aí, cara. Não sei, gente, vocês tiraram minhas opções. As poucas que eu tinha, vocês tiraram. Tem as opções aqui da galera, eles estão dando opção aqui na eu tô telando aqui. O Léo Oliveira tá puxando foto ali, ó. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Tá ali, ó. Então. Olha. Fala, qualquer da Rede Globo. Rede Globo aqui não, tô ganhando. Rede Globo não. Decréptos, Guga, GugaCast. GugaCast ali, ó. GugaCast. Também. Não é bom também. Olha GugaCast. Tem Morgan também. Eu vou estar aqui também no Rebobinando do Luigi também, que tá chato pra caralho, viu? Rebobinando é ruim. Tá chato, mas chato. Aí nessa bom, balada a gente podia Brasil, ficar no não chato. Ovo também, viu? Puta. Não ovo, pode crer, cara. Tá ruim demais. Mas vamos lá. Votação iniciada. Opção número 1. Paranerdia. Omissão número 2, Papo de Gordo. Opção número 3, qualquer um da Globo. Opção de 4. Radiofobia. Opção número 5, CoachCast. Opção número 6, BugaCast. Vamos lá, votem. A pessoa botando isso. Nulo aqui, não tá querendo. Danilo Oliveira não quer se queimar na rodinha. Não, ele está bravo que vocês estão falando podcast grande. Renata Escarlate, é isso mesmo. Alguém... os grandes, é pinto pequeno para as massas. Eles não estão entendendo a ideia desta votação final. Alguém explica pro Danilo. Danilo, é... podcast grande que tem que acabar, caralho. Não, não. Qual podcast pequeno? Grande deveria acabar? Exatamente. Olha aí o pessoal votando. Cláudio Dragão Dourado, provando ser o bom Alzheimer, que é, pediu para repetir os números. Isso. 3, 5, 7, 9. Isso, os números da telecena de Alzheimer. Número 1. Número 1, Paranerdia. Número 2, Papo de Gordo. Número 3, Globo. Número 4, Radiofobia. Número 5, Podcast. Número 6, GugaCast. Qualquer um da Globo, né? Qualquer um da Globo eu gostei. Boa. Você já pensou sobre isso? Pra falar a verdade, tem um da Globo que eu ou continuaria ouvindo um pouco, o resto não. Vocês já pensaram que isso? Peraí. Vocês já pensaram que isso? O Vozes é legal. Ok, Vozes eu não escutei ainda. Vou ignorar, mas fingir que eu escutei pra dizer. Vocês já pensaram que se o Biro Liro resolvesse fazer um podcast, ele podia chamar de Talcast? Talcast. Não dá ideia, pensador. Não dá ideia. Atenção. Paulo Guedes aí, ó. Votação aí, ó. Paulo Guedes. Rada. Vamos contar aqui, tá ok? No mundo que tem Café Brasil, você escolhe GugaCast. Café Brasil devia ter acabado mesmo. O que, que é Café Brasil? Não existe isso. Falando. O meu barbeiro foi entrevistado pelo Luciano Pires. Eu falei, coitado, velho. Mas puta que pariu, por que você foi fazer isso? Vamos lá. Dois votos pro número 5. Um voto pro número 3. Um voto pro número 1. Um voto para o número 4. Um voto para o número 4. Dois votos para o número 5. Três votos para o número 4. Dois votos para o número 3. Quem é 4? Um voto para o número 5. Um voto para o número 4. O clássico escreveu, tô perdido. Um voto para o número 6. Um voto para o número 6. Um voto para o número 4. Um voto para o número 3. Um voto para o número 6. Quatro votos para o número 4. O Mavi votou nos números 7, não entendi. Dois votos. Alzheimer pesado aí. Dois votos para o número 4. Um voto para o número 3 e um voto para o número 6. Chegou um louco atrasado pra caralho aqui, que o sobrenome dele parece um espia, ó. Shores Chess. Aqui, agora acabou, encerrou essa daqui. Caiu. Ganhou disparado. Radiofobia. Olha, quem poderia imaginar? Ora, né? Muito bom. Eu terei o prazer. Mas ok. Eu terei o prazer de mandar pro Radiofobia o prêmio. Você já está sobrando há muito tempo. Não, mas você não precisa mandar. Ô, pesador. Desse aí não precisa mandar um potinho com merda dentro. Você tem que mandar um container. Porque tem o que eu conheço de gente que queria cagar nesse, pra dar um prêmio aí, irmão. Né? Muito bom. Gente, eu queria agradecer muito a todos e todas, seja como jurado, jurada, ou seja participando nos comentários, que estiveram até aqui com a gente. E eu gostaria de pedir a cada um dos jurados que se apresentassem. Eu acho que foi glorioso, apesar de todas as cagadas sonoras, que esse episódio vai ficar inaudível praticamente, porque a rede elétrica aqui está piscando feito a merda. Esse podcast vai ser mais fatiado do que o Monstro de Frankenstein. Mas, por favor, se apresentem, digam para os ouvintes, para os comentaristas que estão aí, que ainda não conhecem vocês, quem vocês são, o que vocês fazem e por que que vocês votaram do jeito que votaram, começando por Emerson Alves. Diga pra gente. Então, pessoas, eu sou lá do DQC, sou o rosto daquela bagaça. DQC, desculpa qualquer coisa, Você escuta a gente no desculpadqc.com.br. Estamos em todos os agregadores, Spotify, Deezer e o Escambau. E nas redes sociais, todas as nossas redes é @desculpadqc. Procura a gente lá e dá umas risadas aí, chora com a gente. E, enfim, é bem aleatório. Você vai sentir alguma coisa com algum episódio. Valeu aí pelo convite de ser jurados aí. E agradeço aí esse episódio incrível aí da Podosfera. Se tiver outros prêmios, eu espero poder participar ou como jurado ou como um dos votados aí para o prêmio. Ou como jurado de morte, né? É, pode ser também. Nova Geek, fale pra gente, apresente-se e diga o que, que você faz dentro e fora da Podosfera. Olá, sou a Nova Geek. Eu sou uma twitteira. Eu twito sobre a podcast e cultura geek em geral. Eu coloco os episódios que estão do dia, que saíram no dia. Então, se vocês querem saber o que saiu no dia e acompanhar os podcasts que vocês mais gostam e conhecer alguns novos, vocês podem me seguir no Twitter. E é isso. Quero agradecer ao Pensador pela oportunidade de aparecer aqui na Podosfera pela segunda vez. Né? E muito obrigada. De nada, cara. Foi um prazer receber você no segundo podcast que você grava. O primeiro ainda é segredo, porque não saiu. É um podcast que está para estrear, mas logo vocês saberão. Lica Moon, tua vez. Brilhe, minha estrela. Olá, tudo bem? Eu sou a Lica Moon, do Omega Cast, né? E estou aqui na Podosfera já há muitos anos, né? Agora como podcast, fui picada pela abelhinha do podcast. E estamos por aí, né? Funcionando pela força do ódio. Alô? Tô me ouvindo? Oi, voltei. Então, o presente tinha caído. Então tá bom. É, não sei até onde vocês me ouviram, mas estamos aí na Podosfera, né? Quem quiser me encontrar no Twitter, eu sou @licamoon com K. No Instagram, né? Licamoon, lica_moon com C. E no Facebook, Licamoon. Estamos por aí, como eu disse, já funcionando pela força do ódio. Muito bom. Léo Nossete, meu fofucho, se apresente, diga onde o pessoal te encontra. Obrigado pelo convite, por estar aqui nessa premiação horrenda. Inglória. Podosfera não podemos chamar de maravilhoso, né? Pô, do caralho tá aqui, acho que dá pra gente valorizar aí essa galera toda aí que foi citada aqui, que tem muita gente fazendo podcast bom, e o Doublecast também, que é o caso, né? Mas o Doublecast, se alguém tiver coragem de ouvir, o Doublecast está aí todos os agregadores. Procura lá no Twitter, Instagram, e minhas redes sociais, pode procurar Leonocete aí, que vocês vão me encontrar por lá. Não é tão interessante, mas quem quiser seguir, pode seguir. Escutem o Doublecast aí. Valeu! Muito bom. Julian Catino, tua vez. Bom, obrigado pelo convite. Valeu. Foi uma brincadeira bem, bem gostosa e, além disso, vai ser muito bom para conhecer um monte de podcasts. Eu faço por outro lado. Justamente a ideia era essa, né? Conseguir divulgar e promover podcasts que fazem um trabalho foda, mesmo tendo não tantos ouvintes, e fazer essa oxigenada. Eu faço por outro lado.tech, ou nos agregadores como Por Outro Lado, inclusive até no Spotify, no Deezer e nos agregadores comuns. Muito obrigado a todos. Tchau! E, enfim, estou com sono aí. E vou passar todos os nomes que a gente citou aqui depois para que esteja nos créditos. Maravilhoso! Então aproveita que você está com sono, aproveita que a gente está terminando, agradecendo a todos. Julian, por favor, escolha a música que vai encerrar este Exadoc. Ô Pensador, opa. Pensador, deixa eu só levantar uma bola aqui. Já que a gente plantou essa sementinha aqui de fazer essa premiação virtual, Ano que vem a gente podia fazer uma fita aí mais abrangente, hein? Uma fita aí com a galera colar também, hein? Podíamos fazer uma premiação ao vivo, hein? Olha, com prêmios físicos, não JPG. Com prêmios físicos, hein? Então, olha, já que o Julian é da Bepod, já tá intimado, arrumem patrocinadores para nós fazer essa fita aí. Se depois desse episódio eu não for chutado da Bepod, falei. Se não cair. Escorregado, né? Escorregado. Vamos fazer uma boa ideia, a gente pode discutir também, mas o problema no momento é grana, né? A gente tem zero trabalho, trabalho voluntário e não tem dinheiro, mas esteve nas ideias aí. Quem tiver dinheiro, dá dinheiro pra nós. Isso aí. Ô Maverick, se você ainda estiver ouvindo, você que é um plástico modelista, você poderia começar a fazer o troféu carnalhão das fezes pro ano que vem. Grande mas hype. Voltando, O Hype dizendo, vai criar os prêmios físicos. Olha aí, muito bom. Prêmios físicos não, prêmios fétidos, né? Prêmios fésicos. Julia, então escolhe a nossa música de encerramento e... tchau para todo mundo que esteve acompanhando até agora essa live Marave Fezes Linda. Eu vou ser clássico, então. Queen, We Are The Champions. Porra! Maravilhoso! A música do champion. Fiquem com We Are The Champions. E até a próxima, gente. Tchau! Tchau! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau, Prospera! I've made a few. I've had my shells and kicks in my bed, but I come through. I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.